episódio 54 dos Atentos Inimigos que são é o primeiro ao vivo e não será o último. Foi gravado na FNAC Chiado na quinta-feira da semana passada para comemorar o aniversário do podcast. Os convidados são o Molinex, o Pedro Santo e o David Teles Pereira, com o Pedro Paulo a juntar-se a meio. Eu explico quem eles são todos, mais ou menos, ao início da conversa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe poderão deixar estrelas e críticas, nem de pôr like na página do Facebook. E é isto. Olá. Isto é um episódio do podcast Até Tem Minha Inscrição ao vivo. Aqui está o Molinex, Luís Clara Gomes, Pedro Santo e David Teles Pereira. O David é... O que é que és, David? Escritor, editor e dou aulas. Poeta. Na faculdade. Editor de poesia. Cozinheiro molecular. Amador, sim, cozinheiro amador. Ok. Pedro Santos. Sim. Apresenta-me, estou a estar essa partida. Criador do Bruno Leixo. Voz do... Co-criador do Bruno Leixo. Voz do Busto no Bruno Leixo. Co-voz também, às vezes não. Argumentista. Sim. Também cozinho normalmente, não tenho. Também é molecular, quer dizer, também. Queres que eu... Como é que é isto? Fala para esse, nós falamos para este. Temos este. Sim, são essas coisas. E tu, Luís? Podes apresentar. És o Molinex, és uma celebridade, etc. Tens uma barba, etc. Sim, como tu. E como toda a gente aqui. Acho que a tua escolha deste painel foi muito representativa de uma sociedade plural como a portuguesa. Sim. Cheio de pessoas de barba, sim? Sim, uma sociedade muito plural. Ok. E... Santo. Força. A última vez que tu foste ao meu podcast, falavas de como ias sair de Lisboa, porque odiavas Lisboa. Sim, mas eu odeio o sítio onde estiver. É uma... E chegaste a sair de Lisboa? É uma terapia, sim. Tive 7 meses em Leiria. E agora voltaste? E voltei agora. Odiaste Leiria? Não, odiei Leiria. Fiquei a achar que... Sim, eu odiei um bocado. Ah, porque eu saí de lá há muito tempo e aquilo... Tem mais piada quando és garoto. A tua cidade, a cidade onde nasceste, tem mais piada quando és garoto. Porque agora os amigos com quem eu brincava estão casados e têm filhos. E não querem brincar. E portanto vim para, Leiria, para Lisboa, que é onde há mais filmes. O estádio onde eu vou ver jogos de futebol é cá também. Pá, e há... Posso ir à FNAC. Sei lá. Há mais coisas cá. Ou seja, em Lisboa há mais pessoas a que eu posso ligar um dia de semana à tarde para ir ver um café. Em Leiria as pessoas, mas estou a trabalhar, não estás parvo aqui. Durante a semana isto acontece, enquanto em Lisboa não. Há mais freelancers, percebes? Ninguém trabalha em Lisboa, isso. Não, não é ninguém trabalha, há mais pessoas a fazer. Não, estou a escrever em casa, eu trabalho em casa, tenho um projeto agora. Há mais pessoas assim. Porque é como sou também, tenho um projeto. Portanto, há mais pessoas que podem ir ver um café à tarde durante a semana. Temos aqui pessoas de Elvas e de Viseu também. É. Também sente isso? Eu sou do pé de Leiria, nasci então, nas Caldas de Rainha, mas depois. É muito distrito. Sabem que Leiria é a capital do distrito, Caldas não. Caldas não é. Sentes a mesma coisa, David? Sim, mas quando estou em Elvas não tenho ninguém para quem ligar, só os meus pais. E tu, Luís? Eu sou de Viseu, claramente é uma situação semelhante, mas eu tenho o feeling contrário. O problema de haver demasiados freelancers é que as pessoas dizem: ah, vamos ver um copo no final de trabalho, só que o final de trabalho é tipo em 2017 e nunca há tempo para um copo. Projetos que estão a acontecer, não é? Projetos. Ah, sim, projetos como conceitos que queriam, gostariam de implementar, mas nunca implementam, isso sim, há muitos cá. Mas isso acho que é sintomático de todas as capitais da Europa. Acho eu. E tu, garoto? Eu sou de Lisboa. E estás aqui a fazer o quê? Eu vim falar convosco. Eu sei, Luís, tu sugeriste eu fazer uma espécie de podcast em que juntava pessoas que não se conheciam e que eram de áreas diferentes. Como é que era a tua ideia? A minha ideia era eventualmente haver uma espécie de conflito. Mas acho que até agora não está a acontecer. Não, mas um conflito saudável. Eventualmente. O Santo odeia tudo. Eu não odeio tudo, odeio muitas coisas odiáveis. Não sou um sociopata. Podíamos começar, eu podia ofender Lisboa. Mas não é a vossa cidade, portanto vocês à partida não querem, não querem saber. Mas a minha cidade é fácil de ofender. Posso ofender a tua cozinha, molecular. Porcaria é essa? Explica lá as perguntas. Bom, de ciência aplicada à cozinha, não tem nada de especial, é só isso, é técnicas de ciência aplicadas à cozinha. Os cozinheiros perguntam aos cientistas como é que são os processos culinários e depois manipulam-nos para obter coisas engraçadas. Eu cheguei a isto porque eu tenho uma prima que trabalhou com o Avilés e ela desenvolvia estes produtos de cozinha molecular para ele e eu comecei a aprender com ela a fazer. Mas dá-me um exemplo. Ovos estrelados, por exemplo. Sim, eu consigo a coisa mais normal, aquilo que é... Estrelar em água, uma vez disseram, dá para estrelar um ovo em água. Exatamente, quer dizer, não é bem estrelar um ovo, é mais parecido com o escalfar, mas a ideia é mais ou menos essa. Bem um ovo implodido ou qualquer coisa assim. Há uma... A técnica mais conhecida de cozinha molecular é uma coisa chamada esferificação, que é um gel ou um líquido que está contido dentro de uma película de gelatina, que é também do mesmo líquido, e aquilo rebenta na boca. É sempre engraçado dizer isto, dizer às pessoas que aquilo vai rebentar na boca, as pessoas ficam sempre... Sim, com um ar um bocado. A famosa azeitona explosiva. Exatamente, é isso mesmo. Sabes que eu aprendi a cozinhar num site chamado Cooking for Engineers, porque fazia-me confusão, tipo, coisas tipo QB, sal QB. Eu assim, sal QB, o que é que isto quer dizer? É os livros de cozinha. É super subjetivo, eu não consigo alinhar em coisas subjetivas. Eu o agosto também é uma expressão também, o agosto. Agosto, sal agosto. Então, se não deres nenhuma referência de cozinha, como é que tu vais saber o que é agosto? É intuitivo, essas. Tem que lá ser está, intuitivo. Por isso o Cooking for Engineers é recomendável. Há que explicar às pessoas que tu és engenheiro. Sim. Eu lancei um livro de receitas. Sim? Curiosamente, sim. E não, nem sequer aqui há. Tens alguma especialização de receitas ou é assim generalista? Foram 49 pratos e são todos tendencialmente bons. Há uns para comeres quando estás doente. Ok. Há tudo, mas quer dizer. A cozinha portuguesa e vocês? Tu não, se calhar, porque é a cozinha molecular. Mas a cozinha portuguesa tem... Ele também faz comida a sério. Ele também faz comida a sério. O lado demora muito tempo. Mas a cozinha portuguesa tem muitas versões. Tu és, por exemplo, como é que é o rancho em Viseu? O rancho em Viseu tem carqueja, que é uma vagem que cresce na zona. Sim, nós, tem uma variação. Tem farinheira e tem... Parece um cozido, não é? Está meio caminho entre um cozido e um rancho. Exato. E nós fizemos o rancho, a receita, e usámos a nossa receita. Eu até tirei o grão, vê lá, se calhar era ofensivo. Não, acho que... Tirar o grão, acho que... Sem grão está... Grão e massa, acho que, não faz, acho que se anulam e aquilo acaba por... Perde-se o melhor dois mundos. Eu não sou vegan, mas ando a curtir rancho vegan até, é bom. Onde é que tu comes rancho vegan? No Bio, no Planeta Bio. Mas não ao pé gastas, da 10 contos a comprar as coisas? Almirante Reis, Almirante, sim. Atrás do Almirante Reis. Sim, atrás do Almirante Reis. Está bem. acho que nunca não ia de lá, entretanto. Pode ser que beba bife a seguir à Portugália. Pá, eu como cada vez menos carne, como qualquer pessoa da minha idade. Mas é um bocado chato ver nos pratos vegetarianos serem equivalências dos pratos com carne. Parece que é para um drogado, sabes? Com um drogado. O drogado é metadona. O drogado, depois há uma metadona, ali uma coisa intermédia que é para não estar. Por acaso estive a ter essa discussão ontem ao almoço. Um amigo meu, quando estávamos a almoçar nesse tal restaurante, estava-me a perguntar porquê é que os pratos vegetarianos não se assumem e têm nomes vegetarianos e não é tipo seitã à brás ou bacalhau espiritual sem bacalhau, etc. Eu acho que isso tem a ver com a cultura gastronómica ser centenária e as pessoas gostarem de estar associadas a qualquer coisa, mas eu acho que seitã à brás não tem absolutamente nada a ver com bacalhau à brás. Não sei qual é a vossa opinião. Mas vocês ficam assim tão ofendidos quando isso acontece? Não, mas eu gostava que a cozinha vegetariana se assumisse, não tivesse que viver em função da outra cozinha, não é? Eu não sou vegetariano, portanto, aliás... Rodrigo é, sim. Então, como é que é isso? Tens opinião formada sobre isto, não? Acho que não ofende ninguém a ver assim. Por exemplo, mas imagina lá, amanhã é Sexta-feira Santa, não podes comer carne. Sim. Tu supostamente não devias pedir o equivalente a carne Eu posso fazer o que quiser. Não posso. Não devias poder comer seitã, por exemplo. Não. Uma coisa assim. Qual é a minha... Sim, exatamente. Tens de comer só talos de porcos. Sexta-feira Santa. Na boa. E depois domingo, sim, já podes comer um seitã. Um cabrito. Seitã com batatas assadas na folha. Aí sim. Senão não faz sentido. E vais para o inferno. Não, mas eu percebo que é a minha maior preocupação na vida. Há muitos restaurantes vegetarianos que uma pessoa vai e vê e menta, e a maioria dos pratos são imitações de outros pratos que tu vês em qualquer tipo de restaurante português. Tens o bitoque e depois tens o bitoque vegetariano, são quase sempre as mesmas coisas. Os melhores restaurantes vegetarianos, as coisas que são mais bons, têm pratos autênticos, porque há muitas cozinhas no mundo que têm uma base vegetariana. Sim, e por isso, há uma, sei lá, tens o templo o templo hindu de Telheiras, que é fantástico, e os pratos, apesar de muitas vezes os pratos serem só legumes que eles atiram para dentro de uma panela e cozinham com caril, e aquilo é ótimo, mas normalmente são sempre coisas que se assumem completamente como vegetarianos e não estão ali. Eu não sei, eu ouvi dizer que é a panela onde eles fazem as bifanas. Por isso é que é bom. Não, tipo, isso é bom. Isso é verdade. Aliás, eu já lá fui várias vezes com o Rodrigo. Sim. Eu nunca fui com o David, por exemplo, e apesar dele morar perto. Mora ali mesmo ao lado, é. E quase todos os fins de semana lá vou. Entretanto, Luís, a última vez que eu estive contigo, a última vez que gravámos um podcast, tu emprestaste-me um livro que eu ainda não li. Mas a última vez que eu estive contigo, tu emprestaste-me isto. Se quiseres brincar com isto, para lá. Estava aberto. Não podes brincar, tu? E queria devolver. Podes brincar, entretanto aprendeste. Não, muito bem. Faz aí um beat com isto. E irrita as pessoas. Vá lá. Isto irrita mesmo. Irrita bastante. Isso parece Crystal Castle, isso são as coisas. Parece que são os Crystal Castle. Exato. O Pedro Santo odeia tudo o que não é música. Não, eu há dias li uma reportagem, há uns anos, li uma reportagem que as pessoas deixavam de ouvir música nova aos 35 anos, né? Eu deixei. Eu acho que são aos 33. Pronto, eu deixei aos 28. Acho que é aos 33. Deixei aos 28. Portanto, eu sei. Pá, eu gosto muito. Sei muito de música até 2008. Não a tua música. Música rap e pop, eu não consigo perceber. Mas o resto sim, eu gosto. Não sei qual era a pergunta, mas eu deixei a ver a música em 2008. Eu achava que tu odiarias isto, é só para não, faz-me lembrar os jogos de andar de um lado para o outro com um carro. Aliás, parecia-me uma calculadora quando tiraste isso, aberta. Acho que é a premissa disto. E depois não sei como é que fizeste estes sons saírem daí, parece magia. Odiei por isso, tenho medo. De resto. Claro, é uma tendência humana. Tenho só medo disso. É magia, tu achas que. Não, aquilo parece magia, não sei como é que ele fez aquilo. Parecia, talvez, és ventríloco? Como é que fizeste isso? Se eu conseguisse ser ventríloco com estes sons, tinha definitivamente outra carreira. Mas há uma pessoa que ganhou o Portugal Tem Talento que fazia uma coisa dessas. Sim, porque ventrílocos é o que há mais. É o que fazia as pessoas mais bem sucedidas no mundo inteiro. Sim. Todas as pessoas mais famosas que existem no mundo, mais bem sucedidas. Os filmes então, filmes com ventrílocos. Sim. Mas, se fores um comediante e decidires ser ventríloco... Existem vários. Não, mas é aquele momento da tua vida em que é um equivalente dentro da comédia a prostituir-te, não é? Não sei, não sei, temos aqui uma pessoa que vive de fazer comédia. É tipo fazer música pimba. Não sei, mas em que década é que estamos? Estamos a falar de que década? Agora não sei. Um comediante a ser ventríloco a semana passada. Acho que talvez seja o equivalente, imagina. No carnaval, há homens que se vestem de mulher e ficam... Ficam muito contentes e acham que aquilo tem muita piada só porque estão vestidos de mulher. Se calhar é o equivalente o ventríloco. Fazer um espetáculo ventríloco talvez seja isso, não sei. Ou cair. Sei, há coisas que acham que tem logo, que supostamente tem logo piada. Cair, aparecer vestido de mulher, fazer um sotaque. As pessoas também gostam muito de fazer um sotaque. Sim, blackface. Acho que estás a descrever a carreira do Jerry Lewis. O Jerry Lewis está vivo ainda, não sei se sabia. Ele volta e meia diz coisas detestáveis. Eu esqueço-me que as pessoas estão vivas, a parte delas. Tenho que fazer aqui uma pergunta ao Rodrigo, porque ainda não pude falar. Sim. Contigo sobre isto, e é um assunto que me tem andado a amassar. Tu mandaste uma imagem do... Tu és um dos ativistas... Ativistas. Sim. Ativistas, sim, porque é necessário haver ativistas nesta área sobre o blackface em Portugal. Sim. Blackface, para quem não sabe, são pessoas brancas que se vestem, que se pintam de pretas para fazer personagens... pretas, fazem sotaque. E fazem sotaque, geralmente fazem sotaque. Pronto, tu, eu fui espera, ver tu o... mandaste uma mensagem com a imagem do Jarvis Cocker no Jarvis Lux. Cocker no Lux, na sexta-feira passada, em blackface. Eu fui procurar o Google e há tipo referências a isso, mas tipo não é nada de especial. Tipo, existe tipo uma referência a isso de um gajo que foi vê-lo tipo, em 2012 e disse: ah, ele apareceu em blackface, não sei porquê. Tipo, é uma coisa assim de nada. E não se fala disso. Ele é um gajo extremamente famoso. Será que o blackface não é um fenómeno importante sempre... no Reino Unido? É, extremamente. Eles tinham até para aí ao final dos anos 70 havia um programa que se chamava. Já não lembro do nome, era tipo The Black and White Variety Hour. Um nome, de certeza que estou errado. Mas que havia, e por causa de protestos e porque a sociedade evolui, que é uma coisa que acontece em certos sítios, tipo, as pessoas. Há o progresso, a sociedade evolui, deixou de existir. E cada vez que isso acontece, de alguma maneira, há pelo menos uma discussão sobre isso. Que é uma coisa que ainda não existe em Portugal, só muito pouco. E é muito estranho que isso aconteça e que ninguém tenha discutido isso. Tipo, sim, com o Jarvis Cocker. Sim, é um gajo gigante. A última coisa chocante que eu vi cá foi uma campanha para um operador de telemóveis. Ricardo Federante? Sim, em que se vestiam exatamente em blackface. Mas eu acho que aquilo, acho que nem sequer era bem, era tipo, era suposto serem cubanos ou indianos ou o que seja. Se calhar nem sequer decidiram o que iam ser. Mas brownface é tão sim, mal sim, como sim, claro que sim, não, não e já tinham feito no, nos programas, já tinham sim, feito sim. Blackface. O Ricardo Ouro Pereira já tinha feito pelo menos várias vezes. Ou três vezes blackface. Sim. Em Portugal tem uma dimensão relativa, mas não deixa de ter a mesma. Mas havia uma razão. Por exemplo, supostamente. A razão era não haver empregos para os pretos. Não, não, porque é que o Jarvis Cocker estava no Lux com um blackface. Ah, porque ele sempre faz DJ-sets e canta por cima dos DJ-sets. Tem uma personagem. Ah, sim. Está bem. Mas pronto. A razão eu sei, porque o Rodrigo Nogueira. Tens que todos explicar. Sim. Aliás, o Rodrigo Nogueira é o meu barómetro, devia ser o barómetro de toda a gente, para percebermos quando é que estamos a ser racistas. E às vezes pergunto. Pai, estou a pensar isto, estou a achar isto, estou a ser racista e ele diz-me sim ou não. Quantas vezes é que ele te disse que não? A maior parte das vezes é que estou a ser racista. Mas depois, eu não sou uma autoridade. Depois eu digo, pá, manda o mas como? Manda-me 150 links de coisas. Ok, eu não tenho família indiana. Eu faço um fixe, quer dizer, não vou ler aquilo. Eu não tenho família indiana, mas hoje fui tomar café e dou-me mesmo bem com o pessoal daquele café, vou lá todos os dias. E eles disseram-me, olha, já alugaram a loja aqui da frente, foram os manhés. E eu disse, sabe que metade da minha família é indiana? E ela ficou assim a olhar para mim. Ah, mas eu toda a vida cresci com mulheres, não tem mal nenhum. Pronto, isso foi o que aconteceu. Sim. Mas metade da minha família não é indiana. Só disse para ver o que é que ela sentia. Pronto. Pá, faz-me alguma confusão usar a monhé no dia-a-dia. Já usaste no teu programa? Não, não. Estás a ver? És um não, gajo nós... como deve ser. O David usa na poesia e nas aulas que torna. Não só, todos. Eles têm nomes muito complicados. Todos os termos têm nomes complicados. Possíveis. Claro, claro, mas isso é num contexto. Eu usei racismo com os chineses, mas com os chineses ainda não há, portanto. Ainda podemos ser. Ainda não há. Não, ainda os não. Chineses ainda não há racismo. Acho que ainda não, está tranquilo, sim. Não, nunca. Cada vez que há um Zambique, cada vez que há um cinema ou uma cena qualquer que vai ser comprada por uma loja chinesa, logo no Facebook, um escândalo. Nem sequer é uma loja chinesa, é só um grupo. Sim, de alguma maneira, dinheiro chinês é logo uma loja chinesa e é logo. Eu estou-me a lembrar de uma, eu tenho a TV aqui em casa dos meus pais e leio aqui. E uma vez estava o Fernando Mendes, tinha assinado um contrato com a Samsung. A fazer os olhos em bico. Sim, estava ao lado do representante da Samsung, que é um coreano, e estava a fazer assim olhos em bico. Ao lado dele, o resto, estou contente. Até me espanta porque o Fernando Mendes é assim um bastião da. O Fernando Mendes é das pessoas mais sensíveis no humor em Portugal. É verdade. Mas pronto, isto para provar, com os chineses acho que ainda se pode, não é? É aproveitar, pessoal. Ah, sim, exato. Porque o blackface não se pode em Portugal. Blackface, quer dizer, já se pode menos porque és um chato. Já se pode menos. Tem que haver chatos como ele. Tu deixaste de usar. Eu ia usar, sim. Tem que haver alguém que seja mais chato que nós. Sim. Não é? Que é para nós dizermos, eu não sou tão chato como o Rodrigo Nogueira. Não, sabe, às vezes, mas imagina. É por isso que eu sinto. Eu estou no Facebook e aparece, Rodrigo Nogueira comentou alguma coisa, aparece lá. Sim. E depois vou ver o comentário e é sempre um comentário irónico, provavelmente naquele site do New in Town. Sim. A dizer que eles estão a ser racistas. O David também é grande fã. Sou grande fã, nunca. Até agora tem um recorde que acho que nunca ninguém vai conseguir bater, que é sou o único site de notícias que consegue ter sempre notícias com erros. Eles têm um livro de estilo, sim, que é estão, cada frase tem pelo menos um erro. E tem que ter uma abreviação daquelas das SMS, não é? Tem, sim, também sim. Tem aquela linguagem millennial já também, mas principalmente é são erros, sempre. São erros factuais, ortográficos? Factuais, ortográficos, são sempre. Nunca escreveram bem um nome, também não são esquisitos. Não, aquilo tem mérito. Aquilo tem mérito, porque às vezes parece que os erros são metidos de propósito só para. Pronto, aqui vai mais um erro. Eu não sei se as pessoas sabem, aquilo é um site sobre Lisboa. Sim. Ou não, é sobre várias cidades. É? Supostamente. Sim, tem o Porto também, tem coisas do Porto. Só aparece Lisboa. Não, tem um rapaz que escreve sobre restaurantes do Porto e tem coisas, festas e coisas do Porto. Também ninguém quer saber, não é? Eu, por acaso, vou-vos conversar, já fui entrevistado para esse site. Sim. Eu tenho um barómetro para saber se as pessoas ouviram pela primeira vez a minha música ou não nos últimos tempos. Porque sempre que me perguntam, então e os eletrodomésticos? Eu sei que foi tipo, Molinex, porque... E acho que é um ótimo barómetro. Adoravas que, por exemplo, o teu podcast houvesse uma maneira imediata de saber se isto aqui é uma coisa que as pessoas souberam agora, com quem estás a falar, não é? Eu assumo sempre, ninguém ouviu. Pois. As pessoas acham que é mesmo a primeira vez que estão a perguntar isso? Sim, sim, porque. O teu projeto é. Não, mas quase, sim, em quase todas. Acham... Sim, em quase todas. As pessoas estão a fazer perguntas. Acham sempre que estão a ser muito inteligentes e que é a primeira vez que estão a fazer aquela pergunta. Uma pergunta óbvia. Tipo. Não, não me estou a lembrar de nada. Tipo, alguém chegar só para ti e dizer, olha, calhou o cocó. Exato. Sim. Olha, porque não, é que não, trocaste... As pessoas acham que foi a primeira vez que te disseram isso na rua. Não, já ouvi. Porque é que trocaste um Ewok por outra cena? Por acaso nunca soube. Mas estás a perguntar a sério? Estou a perguntar a sério. Ele está a perguntar a sério. Não, trocámos porque aquilo era um Ewok da Guerra das Estrelas. E estava copywritten. Não, quando foi para a SIC, eles preferiram não arriscar. Foi a mesma razão porque eu pus dois L's em Molinex, porque quando assinei para uma editora, eles preferiram não arriscar. Eu na altura fiz Fincapé, porque há uma coisa que é o fair use, quando é para paródias e não sei o quê. Sim. Mas eles, quer dizer, eles não quiseram saber e acabámos por mudar. Pá, porque o Star Wars é uma marca com muitos advogados. É verdade, mas sim, mas mesmo que eles quisessem processar-nos agora, acho que ganhavam, que eles têm mais advogados do que eu conheço pessoas, acho mesmo. Eu conheço para aí 50 pessoas. Sim, não te vais meter com a Disney também, não é? Não vou, mas quer dizer, o Darth Vader, quando aparece em sítio... Na cultura pop? Em qualquer sítio, num talk show romeno, quer dizer, acho que o talk show romeno não vai pagar $1 milhão para ter o Darth Vader. Acho que eles deixam usar assim. Sim. Aquele Ewok até era de uma estátua, nem sequer era os... Porque os Ewoks do filme parecem... Sabes aqueles desperdícios da oficina? Sim. Parece um monte disso com os óculos. Podemos falar sobre esse filme, como os Ewoks podiam nunca ter acontecido e a Guerra das Estrelas era um... Também essa parte, mas eu acho que isso é aquilo é tipo... Tem arte de ser uma cena tipo Jar Jar Binks que o George Lucas adora. Ele estava a explodir a ideia. Que ele adora. E portanto, se calhar, ele é muito defensivo dos Ewoks. Dos Ewoks. Eu sei que sim, correu bem com os Ewoks. A coisa correu bem, não tem nada a ver com o Jar Jar Binks. Ah, sim, sim. Por falar em racismo. Ser o meu filme preferido. Por falar em racismo, não é? O terceiro é o teu favorito. Não é o meu favorito. Não é o meu favorito dos primeiros. Okay. Mas acho que ali resultou bem. Acho que resultou muito melhor do que o Jar Jar Binks no... Sim, isso é indubitável. Eu concordo com o filme. Eu acho que tudo resulta... Isto é daquelas coisas com que eu vou concordar. Porque também, nada resultou pior que o Jar Jar Binks. Não. A química entre o Aiden... Como é que se chama o ator? Christensen. O Aiden Christensen e a Natalie Portman. A química entre eles acho que ainda é pior que o... Acho que é pior que o Jar Jar Binks. Não, os diálogos entre eles são intragáveis. Mas isso, a direção de ator sempre foi assim um grande forte do Star Wars, não é? Sim, sobretudo. E o Mark Hamill também é um grande ator. Mas ele é um grande ator. Ele é fixe noutras coisas. Como, por exemplo? Viste o Kingsman? Ele aparece no início do Kingsman. Porque na banda desenhada eles raptam mesmo o Mark Hamill. E no filme é tipo ele a fazer uma personagem. Pô, eu demorei horas a perceber que era o Mark Hamill, duas horas só percebi no filme quando dizia Mark Hamill. Mas ele estava fixe no filme. Vou dizer, o meu último contacto com o Mark Hamill foi Do novo Star Wars. Não, hoje em dia os jogos de computador e de consolas têm budgets à altura de filmes, mas sim, nos anos 90 não era assim. E havia uma simulação espacial chamada Wing Commander em que o Mark Hamill entrava nas sequências de vídeo entre os níveis do jogo. E para alguém descer tão baixo na carreira que diz assim, opa, ou a gente, arranja-me aí qualquer coisa. Tenho aqui um jogo. Isto nos anos 90. Um jogo em disquetes. Mas estás a jogar eram 6 CDs. Era CDs. 6 CDs. Mas estás a jogar esse jogo agora? Não, mas lembrei-me, foi a minha última interação com o Mark Hamill. Então ainda não viste o Force Awakens? Não. Já vi o Force Awakens. Okay. Última antes do Force Awakens. Ok, pronto. Vi o Force Awakens duas vezes. Mas claro, o que ele tinha dado a fazer antes, pelo menos que eu me lembro, antes de ter começado a gravar o Star Wars, foi episódios. Ele era o... Era o Batman, não? Não, ele era um... Sim, ele faz a voz do... É o Batman ou o Joker? Acho que é o Batman ou o Joker, sim. Não, mas ele entrava... Ele era o antagonista numa série inteira de Criminal Minds. Ok. Também ir muito a... Andar muito para trás. É muito estranho. O David é das pessoas que eu conheço que fazem mais coisas. E ele vê tudo. Tipo, todas as séries. Ele já viu. Para tu afirmares que ele vê Criminal tudo? Minds... Não, mesmo. O David Eu sou muito... Quer dizer, eu sou uma pessoa muito dispersa. O David viu tudo, leu tudo. Tudo. Testa-o, ele sabe tudo. Não, mas eu tenho uma atenção, a minha atenção está completa, está constantemente a dispersar-se por mil coisas. Aliás, uma das razões pelas quais escrevo é essa, para me ter que conseguir concentrar um bocadinho em alguma coisa e perder tempo ali a escrever. Mas como tenho a minha atenção sempre, dá essa ideia de que vi muita coisa e li muita coisa, mas é nem sempre assim. Então, tu és capaz de estar a ler livros sobre o judaísmo no século não sei quantos e estar a ver Criminal Minds no mesmo dia, na mesma hora. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim, provavelmente. Ao mesmo tempo, sim. Também não é a coisa mais complexa do mundo. É muito complexo. É a coisa mais profunda do mundo, Criminal Minds. Eu tenho dificuldade em fazer seja o que for em simultâneo com outra coisa. Não, eu tenho uma opção para essa. O Criminal Minds toca, apesar de eu reconhecer que aquilo não é grande coisa. Mas espera, tu preferes Mandy Patinkin ou Joe Mantegna? João Mantegna é a voz do... É pá, o João Mantegna lembra-me sempre a personagem dele, que é fantástica no Padrinho. Ele entra no padrinho, faz o é morto pelo. É pior, no 3, certo? No 3, mas que belo padrinho. Mas é a pior cena de morte de todo o padrinho. E o padrinho tem cenas de morte terríveis, mas esta é terrível, porque é numa feira e vai. O Andy Garcia está num cavalo, numa festa no meio da rua, e esta personagem do Joey Mantegna está lá, e ele passa por ele de cavalo e diz-lhe: Hey Joey! Ele chama-se Zaza e ele faz. Dá-lhe dois tiros e depois faz Zaza. É uma cena de morte muito, muito má. Foi a única pessoa com o Andy Garcia, o Andy Garcia, enquanto ator, foi a única personagem que ele matou, sabias? Que ele matou, não. O Andy Garcia nunca matou mais ninguém. Acreditas nisto? Não fazia ideia, não. Nem sequer. Afinal, sabe tudo. Posso ter inventado, na verdade. Não sei. Mas não me estou a lembrar do Andy Garcia ter matado mais alguém. Eu acho que no próprio filme ele mata muito mais gente. Talvez. Não, com uma orelha de um gajo, isso não é matar. Não, e mata um gajo em casa. Os gajos menores, quer dizer, gajos que nem sabes o nome. Estou a falar do. Não, mata um gajo para salvar a Brigitte Fonda na cena que ele. Esse gajo é morto, ele mata o mesmo, sei que dá porrada. Esse gajo leva um tiro na cabeça. O Santo tem umas teorias interessantes sobre se sabes o nome das pessoas ou não, tipo. Para ser teu amigo, tu tens de ter o número de telefone, saber o nome completo, tentar saber o nome da mãe e do pai. Não, há pessoas que dizem, pá, ele é já meu amigo. Já teria de jantar a casa. Tenho um amigo, não sei o quê, depois nem sabem qual é o último nome dele, não sei o quê. As pessoas usam o termo amigo com muita leveza. Eu já há uns tempos que ando a tentar definir uma série de critérios em que tens de cumprir pelo menos, sei lá, 75% ou 80%, que será um número par. Para de facto chegares a perceber que aquela pessoa é amiga. Eu estou a tentar seguir os critérios. Tenho alguns como já jantaste em casa dele, sabes como é que chamam os pais, sabes mais ou menos quando é que faz antes, se for um homem, basta saber mais ou menos. Tipo, porquê? Porquê? Temos mais dificuldades, acho eu, a decorar datas. Não. Acho que é científico isto, não sei. Incapaz. Quando eu antes tinha um critério para... não me lembro dos anos. Mas há mais, já ajudaste numas mudanças, já foste ajudar com os cabos de bateria, sim. A que horas? O critério que eu tinha antes era quem é que me levaria ao hospital se eu estivesse doente. Também, sim. Mas entretanto descobri um critério. Isso é muito mau porque eu não tenho carta de condução e não podia. Não tem que ser todos os critérios. Não tem que ser todos os critérios. Imagina, há 20 critérios. Mas para neste critério, 14. Curtos, acho que estou é bastante aberto. Que é, tu estás num date em casa de uma namorada, te conheces há pouco tempo. Sim. Vais à casa de banho e a sanita em top. Isso é o doido por Mary? Não, a quem é que tu ligas? A quem é que tu ligas? Isso acontece num filme. Acontece num filme, mas não é no 2 por Mary. Isso é aquele filme que ele deu hoje. Ou um amigo meu que seja canalizador, acho eu, à partida. Não, um amigo. Ligar ao Rodrigo. Que amigo teu é que. Eu uma sanita. A quem é que tu ligas? Não sabe nada de sanita. A quem é que tu ligas que tu possa. Pronto, é uma situação embaraçosa. Mas eu ligaria a um amigo meu que percebo de canos, acho eu. Não, ou alguém consiga ir ali resolver aquilo de alguma maneira. Mas consigo. Não vai conseguir resolver. Eu estou na casa de banho e está a rapariga na sala, não é? À espera. E toca lá um amigo meu. Então, exato. Não vem pela janela. Não, eu podes fazer, é, pedes dicas a um amigo. Ligas alguém para te ajudar, não é? Está sempre ao pé das sinitas, que não haver aquela coisa que é uma ventosa. Sim. Eu não sei usar isso. Não sei se calhar tem uma técnica. Ligaria a um amigo meu, perceba de canos, ou quem já tinha acontecido isso. Tu tens amigos que percebem de canos? Ah, eventualmente, posso pensar nisso, mas acho que não. Mas... Especialmente quando tens critérios, se calhar não consegues um amigo. Ou o meu pai. Eu não sei, isto é, pronto, é um bocado agressivo, mas eu devo ter usado 10 sanitas na minha vida inteira. Portanto, eu tenho uma... Sim, coordenar dificuldades isso, de internacionalização. E fiz Erasmus, fiz Interrail, portanto, é complicado, tendo feito estas coisas, ter usado 10 sanitas. Sim. Portanto, eu consigo... Isso nunca me vai acontecer. Eu tive namoradas que nunca usei a sanita delas. Tu testas antes de... Não consigo estar, pá, vou estar, vou lá jantar e consigo não ir à casa de banho. Claro. Já, se calhar já a pensar nesse tipo de problemas. Não, mas é um bom critério, estás enrascado, sim. Mas isso é o desenrascanço, para quem é que tu ligavas estivesse enrascado? Sim, mas também gravemente é um enrascado. Gravemente enrascado, sim. Eu acho que os cabos de bateria é gravemente enrascado. Mudanças, ajudar numas mudanças é... Sim. Ser amigo, mas imagina, eu posso ser muito teu amigo e ser preguiçoso. Sim, mas lá está, por isso é que não tens de cumprir os critérios todos. Se calhar, compensas saber o nome dos meus pais, já lá foste jantar, já lá foste dormir, já maturaste o bêbado, sei lá, esse tipo de coisas. E há pessoas que acham que são amigas e não, nunca, nunca fizeram nem sabem nada destas coisas. Mas isso, a definição de amigo varia com a cultura, não é? Por exemplo, em Portugal, os amigos são. É uma coisa muito grande, qualquer pessoa é amiga. Não, eu acho que as pessoas usam um amigo porque, na verdade, vão usar o quê? Um colega? Um conhecido, é pior ainda. Um conhecido, é muito que é uma coisa estranhíssima. É meu conhecido. Tu dizes olá conhecido, é ótimo. Sim, mas, por exemplo, na Alemanha é frequente dizeres conhecido. que amigos tipo, são tipo 3. Este é o não sei quantos, ele é meu conhecido. Sim. Ok. Sim. Há uma coisa que eu em desuso que eu gostava, que era o casal amigo. Estou aqui com um casal amigo. Eu gosto disso, devia voltar isso. Sim, casal amigo. Aí já sou mais. Não, sou mais aberto, acho que podem. Basta ser um casal. David, não chegaste a dizer, é o Mandy Patinkin para ti então? É, o Mandy Patinkin, sim. Ok. Sim. Só por seres de Deus. Só está na primeira e na segunda temporada. É só por seres de Deus, mesmo. O que é essa pergunta? Não percebi. Porque seres de Deus. Não, mas quem é o Mandy Patinkin? É o que faz a primeira e a segunda temporada. Mas quem é o Mandy Patinkin? Sei, mas as pessoas podem saber. Só para elas. Quem é? Explica lá. Era o protagonista do Criminal Minds nas primeiras temporadas. Então não é o Darman Greg. Tens o Darman Greg. Tens o Greg do Darman Greg. Isso é o NCIS. Não, ele tem razão. Mas fazia o Thomas Gibson. Bem, é o Darmio Greg. Darmio Greg. Okay. Tens o João Mantanha. Ele tinha antes. Antes do João Mantanha. Antes era do outro. João Mantanha. O Mandy Patinkin é aquele gajo que parece uma personagem do Star Wars. Que é o Sol do Homeland. Sol do Homeland. Já sei, é um homem. E viste o Dead Like Me? Também entra no Dead Like Me. Viste o Princess Bride? Não. Clássico. Já sei quem é. O homem do Homeland tem uma barba grande. Inigo Montoya. É o homem de uma barba grande. É o homem de uma barba grande. E é uma grande estrela da Broadway, ele canta, tem uma versão muito bonita do Somewhere Over the Rainbow em Yiddish. Mas ele tem uma coisa engraçada, é que ele abandonou-se o Criminal Minds porque achava que aquilo era demasiado violento. Ele sentia-se mudou. Tipo, moralmente... Sim, mas a seguir muda para Homeland. Então, sim, não é um critério. Mas também abandonou o Homeland. Já abandonou. Não sei, não sei. Eu não vejo bem. Também, já não vejo parei há muito tempo. Season 2. Já não vejo já há muito tempo. Já parei também, então... Mas ele tinha problemas morais com o Criminal Minds. Ele acha que ele é sério? Demasiado violento. Acho que é um filme. Que não é um filme, é uma série. Uma série, vai. Como o Homeland é absolutamente ficcional e nunca poderia acontecer. Sim. Eu gostei que foi há uns tempos no Homeland, eles foram... Já não sei onde é que era, mas tinham tipo... graffiti. Pediram artistas locais. Sim. Que puseram na... Já não sei onde é que era, nem que era. Era numa das cenas dentro de uma... Não, mas já não sei que sítio é que era, geográfico. Salvo que era na Síria, mas não tenho esses testes. Ou na Síria ou na Turquia. E escreveram. Lá, tipo, o Homeland é racista. Só que ninguém foi verificar o que é que ele queria dizer, os grafite. Então, nenhum público, nenhum. Não, ninguém. Não, ninguém envolveu a série, ninguém falava a língua. Então, escreveram mesmo... eram quando tinham fãs soft, que não são fãs a sério. Não, porque se fossem tipo fãs não, mas de Lost. Mas as pessoas que fazem a pesquisa para a série não fizeram assim tão bem, porque estavam coisas escritas a ofender. Eles viram só, olha. E eles estavam a filmar com aquilo lá por trás escrito. É, tipo, e eram suposto serem grafitis de. Fomos buscar mas quem era suposto ser isso? Foi tipo a produção, perguntou quem é que faz street art aqui? E alguém respondeu. Ah, e eles foram escrever sem eles saberem o que é que queria dizer. E ninguém se deu ao trabalho de ir ver o que é que estava escrito. E o que estava escrito é tipo, Homeland é racista. Ok. Acho que eram mais ofensas, acho que aquilo tinha uma quantidade tipo, eram várias, mas uma delas era essa. Que é fantástico. Eu deixei de ver o Homem da segunda season. Eu parei para ir também no final da segunda, uma coisa assim do género. Nunca vi e confundo com 24. Sabes qual é essa? Porque tem criadores parecidos. É? Sim. Eu confundo essas duas. Mas o Homem é baseado num original israelita. O Homem é com o Claire Danes. Sim. E com o Mandy Patinkin. Eu sim. Mandy Patinkin. Mas como é que... Esse nome, como é que se diz? Mandy Patinkin. Mandy? Mandy de mulher? Mandy Moore? Sim, Mandy, como o Barry Manilow, a canção. Oh, Mandy. Patinkin? Patinkin. Enfim. Ele é o John Mantegna. Prefiro John Mantegna. Ele é o protagonista do Sunday in the Park with George. Foi um dos protagonistas, o principal, um musical incrível do Steven Sondheim. Está todo no YouTube com legendas em espanhol, podes ver. São das melhores duas deixa horas estar, que podes deixa passar estar, na preciso. Vida. Das melhores coisas que existem sobre o processo criativo. Que é sempre. Que é sério, é incrível. É mesmo fantástico. Nunca viste, David? Não. Afinal... Eu não conhecia a vertente de cantar do Mandy Patinkin. O Rodrigo é que me falou sobre isso. Ele é uma lenda do Broadway. Dead Like Me, conhecia do Criminal Minds, Homeland, mas não fazia e nunca ideia. Viste o Princess Bride? Sim, o Princess Bride. Isso é a noiva cadáver? Sim. Mas é a noiva cadáver. Contigo. Mas é a noiva cadáver ou não? Estás a... Estamos a falar de Cary Elles, Robin Wright... Ah, está bem. Wallace Shawn, o André the Giant. André the Giant é ele é o Dread Pirate. Ele faz o Dread Pirate Roberts, não é? É o personagem. O Dread Pirate Roberts é o Cary Elles. É o Cary Elles. Ah, e depois ele. No fim acontece uma coisa que não vou dizer. Se nunca viste. Mas já viste então? Esqueci-me do que estamos a falar. A noiva cadáver. Sim, o Princess Bride. Ah, não. Espera, estás a falar do. Eu firo o João Mantegna. Eu não sei. Estás a falar do Tim Burton. Eu sei que estás a dizer que ele estava aqui. Eu firo o João Mantegna. Não sei o que é que estão para aqui a falar, já me estou chateado. O João Mantegna tinha aquele filme nos anos 90 que era do bebê, que era raptado. Que era ele, o. Joe Pantoliano e mais não sei quem. filme. Joe Battaglione é o Ralphie dos Sopranos? Claro. Ah, está bem, já sei. E que era tipo, eles raptavam um bebê rico em Nova Iorque e o bebê estava sempre a fugir deles. Pois é, isso era que acabava, tinha uma cena no jogo que acabava no Jardim Zoológico em Nova Iorque, sim, não sei o que é. Baby com gorila. Out. Com gorila. Parece um estás, tipo, ficaste, tipo... É o melhor filme com gorilas, depois... Gorilas na Bruma é o melhor, não é? Pois. Porquê que achas que esse é o melhor? Ah, tem gorilas no título, à partida. E é um bom filme, que é baseado em factos verídicos. Vocês conseguem-me explicar como é que os anos 80 tiveram... Ok, os anos 80 tiveram muitas coisas más, mas os anos 80 tiveram a pior ficção em cinema, narrativa, a pior. Comparada com a ficção das séries de hoje em dia, que é muito mais densa e muito mais trabalhada. Mas essa densidade na ficção começou nos anos 80. Sim. Não existiria se mas não houvesse... Mas popularizaram-se as séries de blockbuster hoje em dia, são cenas tipo House of Cards e coisas com trama e com uma narrativa House densa. House of Cards, um remake de uma série inglesa de 1990. Certo, okay. mas a diferença é a popularidade destas séries. Ah, ok, sim. São super densas e têm muita popularidade. As pessoas continuam a ver, ao contrário, as pessoas ficou... continuam a ver Criminal Minds e etc. Essas não, séries e nos todas. Filmes há uma continuam mas a ser nicho. Mais nicho. Criminal Minds, o quê? Séries tipo, como estás a dizer, House of Cards é nicho. Não, creio que são, hoje em dia são blockbusters. Não é o Game of Thrones. Não é o Game of Thrones e não é o Criminal Minds. O Game of Thrones tem uma densidade, muito maior do que uma princesa Xena. Mas no cinema, se pensares, há uma coisa fantástica, uma coisa que era muito boa, que conseguiam fazer quase sempre muito bem nos anos 80, que era aqueles filmes coming of age. Hoje em dia não tem, hoje em dia não tens isso, não tens filmes assim. Existem alguns, mas não e que não têm o sucesso e não lançam as carreiras de atores como se lançava naquela altura. Sim, mas isso não é uma herança do cinema de autor dos anos 70, não? Começa nos anos 70. O que eu estava a tentar fazer é o paralelo que isto está a acontecer no cinema e na TV, mas na música acontece ao contrário. Nas massas fica lixo, enquanto que a ficção boa e de qualidade é blockbuster hoje em dia. Continua a ser Criminal Minds, muito mais gente a ver Criminal Minds do que as outras. Continua a existir, tens uma quantidade de séries assim desse género. Há tipo 5 de NCIS. Não, há 3. Comédias muito más, comédias péssimas. As pessoas continuam burras, não tenhas ilusões. Pai, aquilo não cansa. Sim, as pessoas gostam tipo Bruno Leixo. Sim, é verdade, coisas que não cansam, coisas com sotaques, nós temos coisas com sotaques. Exato. Mas somos vozes. Sim, é verdade, são os nossos. Diz a maioria das séries de comédia que estão a dar agora no Fox Comedy não são melhores do que sitcoms dos anos 90, não? Estão exatamente no mesmo nível, não são muito melhores. Tem algumas que são boas, por exemplo, eu gostei muito de How I Met Your Mother, as primeiras temporadas eu achava imensa piada, The Middle às vezes tem piada, mas genericamente essas séries não são assim tão melhores que as sitcoms. Claro. O Santo odeia todas? Não, odeia todas. Há algumas que eu gostei. O que eu acho é que quando as coisas que tu viste em garoto, já vias muito menos coisas. As coisas marcavam de facto. Sim. Agora há 500 mil coisas. Pois não te marcam. Mas eu lembro de coisas que eu gostava muito na altura e achavam de facto que ainda eram boas. Como o Cheers, eu fui ver o Cheers. O Cheers ainda é incrível. Eu consigo ver o Cheers de hoje e adorar. Eu acho que, por exemplo, o How I Met Your Mother é melhor que o Friends. Sim, está bem, isso é diferente. Sim, sim. É muito mas superior. O Cheers eu vou defender é até à morte. Tipo target, não é? Família... Eu hoje ainda adoro o Jovens Cheers. Jovens de 20 anos a casarem-se e a ter filhos. Eu vi o Cheers tipo há 2 meses. E achei uma porcaria. Revi, achei uma porcaria. Mas reviste tudo? Não, vi tudo, só um maluco. Ver uma série inteira. Mas qual parte não, vi um bocado e... Com o coach ou com o Woody? Com o coach, sim. Ou com o Woody, é indiferente. Eu, o que eu faço é o que faço sempre. Vejo um bocado e tiro uma conclusão definitiva e inabalável. Pronto. Vou voltar a ver tudo que nem um doente. Pá, mas a minha vida parava. Que é o que as pessoas deviam fazer. Tipo, com a tua música, claro, tipo, ouvir uma. Jogaram há 10 anos. Exato. E definiram na sim. Isso é uma necessidade humana. Mas sim. Eu estava-me a lembrar que a minha vida parava para ver uma MacGyver. Parava, é verdade. Tipo uma semana à espera do próximo episódio. Eu fui ver e arrependi-me. Sim, olha, a mim aconteceu-me com os Imortais. Mas não é o Cheers é incrível. Com o Highlander, a série. A série? É que eles mudaram o nome dele de Duncan MacLeod. Duncan para. Como é que era? Não sei. Acho que era Quentin MacLeod, não é? Não, pera. Havia Duncan? Um Quentin. Era MacLeod também. Sempre foi MacLeod quando mudaram. Sim, sim. Okay. Um deles era. Mas pronto, mas era o Adrian Paul na mesma. Era o. Não, o Adrian Paul é o Adrian Paul é na série. Na série, no fundo. Era o Christopher Lambert. Christopher Walken. Lambert. É o Lambert. Ele é francês. Ele aparece no último dos Coen, é bué estranho, tipo, aparece lá no meio. Mas eu tirei a série e depois tirei logo a temporada inteira, porque achava que isto era só tu, era mesmo bem, sou claro. Os Imortais era mesmo bom. Dava a seguir ao telejornal da hora de almoço. Dava no sábado ou domingo, não era? Eu sou muito mais novo do que tu e nunca achei que aquilo. Eu nunca na vida acharia que aquilo. Mas tu, quando tinhas a minha idade, quando dava os Imortais, eu tinha uma idade. Essa idade que eu tinha quando dava os Imortais, tinhas tu quando dava o Seinfeld, provavelmente. Pronto, mas espera, os Imortais, eu era novo e já sabia que aquilo era mau. Tu... Não, porque eu vi aquilo, imagina, aquilo dá em 92. Eu tenho 12 anos em 92. Tu tens 12 anos em 98 ou 99? Eu tenho 12 anos em 99, sim. Estava a dar os pranos, pronto. Ou seja, tu tinhas o Tabitola, eu não. Claro. Tens não, mas eu tinha. Eu vi os Imortais em 92, quando passou. Eu acho que era em 92. Eu vi mas, na altura. Mas eras um grupo pequenito. Sim, e achava aquilo. Via. Mas não é para a tua idade, o que é que estás a ver? Está a ver bonecos, o que estás a ver aquilo? Eu via, mas depois cresci e achei. Que é bom que eram homens a cortar cabeças, estava a seguir ao Jornal da Tarde. O 40 dava. Mas pronto, pá, eu tirei essa série e o primeiro episódio é uma rebaldaria narrativa até. O mal aparece e desaparece, não percebo o que é que está a fazer, parece um piloto. Deve ter sido um piloto. Não, aquilo parecia uma coisa que alguém. Pá, eu fiquei na dúvida. Alguém pegou naquilo. Parece um piloto, tem que juntar um bocado da temporada inteira. Editaram, exato. Editaram ao calha, como se fosse para ver. Pá, para mostrar a um é gajo tipo que está um best of do que é que é. Pá, inacreditável, não percebo o que está a acontecer. Okay. E eu conheço a história. Pá, eu dou um exemplo do contrário, que é. Eu fui ver os X-Files. O ano passado, em viagem, estive a ver os X-Files assim numa assentada, primeira e segunda season. E ver uma season de X-Files, da altura, são 24 episódios, uma season. Pá, vi e, surpreendentemente, era melhor do que eu pensava. Sim, mas só ao contrário do reboot, que agora era moderno, que é uma porcaria. Mas não ficou bom. Estavam a dizer que os primeiros episódios eram fraquinhos, mas que agora... Há quatro, o que diz é que o 4 é fixe. Há uns episódios bons em que recuperam. Os episódios de... Tem um episódio de monstro muito bom, que é logo o segundo, que acho que é o melhor episódio deste reboot. Mas depois tem um terceiro episódio... Terceiro que é com o gajo do Flight of the Conchords, não sei o nome dele. Qual? O Jermaine? O manager. Ah, o neozelandês. Reese... Isto é um super poder do Rodrigo. Reese Darby. Mas aquilo tem uma mensagem, inventa, tem uma mensagem pseudo-ambientalista, mas metida à pressão. Tipo filme de Steven Seagal. Sim, mas metida, eu acho que ainda mais a despropósito que nos do Steven Seagal. Que ele é sempre biólogo. Eu digo Steven Seagal, não é? Seagal. Vou dizer Seagal na mesma. Claro, que Steven Seagal é o nome. Acontece, aqui há uns tempos, a RTP estava sempre a passar filmes do Steven Seagal. À noite. Sim. E sempre passava um filme, por exemplo, o Steven Seagal morreu, obviamente, não faz sentido estar a dar um filme. E sempre que eu ia ver, ele não tinha morrido. E depois, na semana seguinte, dava outro filme do Steven Seagal. Ele tem inúmeros filmes. Eu vi alguns que ele teve uma série em que ele fazia uma reality show que ele era de polícia, uma coisa assim. Eu nunca consegui ver isso. Conseguiste ver isso alguma vez? Não, eu não gosto de reality show. Não gosto do formato, não consigo ver. O ST e a Coco tinham um reality show e eu só vi um episódio, só para veres o quanto eu não gosto de reality shows. Eu perguntei-te uma vez se confundir o Ice-T com o Ice Cube era racismo. E tu disseste que era. Sim. Disseste, eles não são todos iguais. Tu disseste. E era uma questão fonética apenas. E um deles tem um. Sim, mas era fonético. Eu confundia por causa do nome é parecido. Ice Podes Cube, Ice confundir Ice com o Vanilla Ice. Vanilla Ice, não, porque sei que é no terraço. Não esqueço. E tem aquela música, né? O Vanilla Ice é uma coisa muito boa que é. Pronto, ele fez aquele plágio descarado do. Under pressure. Mas ele tem um vídeo muito parem bom para a MTV a fazer isso. Parem com isto é diferente. Qual é a diferença? E aqui, exatamente igual. Tu conheces isso? Não. Porque ele, na altura, foi entrevistado tipo para MTV News ou o que era, e ele diz: ah, não, porque o deles é. E o meu é. Ele fazia mais alto. Tu és músico, traz outro tipo de sensibilidade auditiva. Não. Pode ter escapado. Sabes, foi por isso que eu. Sobre esse assunto, um juiz recentemente na Alemanha dedicou sobre o plágio, decretou que qualquer melodia que for assobiável, isto está numa lei, qualquer melodia que for assobiável, portanto, é considerada plágio. Se tu usares a melodia de alguém, conseguis assobiá-la. Ok? Posso, está bem. Entretanto, o Prince ganhou porque utilizaram um sample de uma tarola noutra música. Uma tarola é aquele som. Tá! Usaram este sample de uma música dele e ele teve uma série de cientistas a analisar o áudio e conseguiu provar em tribunal de que tinha usado a tarola de uma música dele noutra e ganhou o lawsuit. Mas isso é dos gajos mais. Com as baterias mais identificáveis, ele e o Phil Collins, nos anos 80, pelo menos. Epá, mas sim, claro, eu sei. Eu já tive esta conversa contigo várias vezes. Aliás, Eu estou só a dizer que se alguém conseguiria fazer isso em tribunal era ele. Sim, sem dúvida. Não há muito mais pessoas ele que conseguissem. Ele tem um batalhão de advogados o tamanho da Disney. Mas há uma história de plágio fabulosa que é do A Bittersweet Symphony. Que é, os direitos são dos Rolling Stones. Sim, mas é só por causa da cena antes. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. É só o antes. Não, mas é que aquilo nem sequer é dos... É só o antes. A subida. Subida, tipo, porque só isso é que é Rolling Stones, porque os violinos são de uma orquestração feita a partir de músicas dos Rolling Stones. Sim. E foi aí que ele foi buscar o sample. Mas não, há uma parte. Não, mas só a parte antes da melodia principal é que é tipo o motivo do processo. Pensa lá o que é ter-se uma banda que é um One Hit Wonder e todos os lucros dessa música sempre estão a ir parar aos Rolling não Stones. Não gostas de. Não, mas vários não temos músicas engraçadas. The Drugs Don't Work. Essa música era escrita para um garoto, essa letra. Não, mas essa música era dirigida aos Rolling Stones. Meu Deus do céu. Mas essa música de Verve deve dar royalties com as campanhas antidroga nos vários países. Todos devem ter essa música. E eles deviam estar todos sob o efeito. Milhares de drogas que fizeram aquilo, tipo. Claramente. Pá, nisso nos plágios. Não, mas os eu sou, eu sou maior, eu não sei se as pessoas sabem, o Rodrigo sabe. Eu sou a maior autoridade ibérica em covers. Ou seja. Sim. Sou. Já há muito tempo que sei, provavelmente vocês. Também saberão, tu que és doente, tu que és músico, que o creep dos do Radiohead é dos The Hollies, do pai do gajo dos Strokes. Um gajo dos Strokes. Sim. Pai, eu nem acho a música especialmente parecida. Mas lá está, eu posso não ter aquele tal ouvido que o Vanilla Ice tem, que é perceber aquelas minudências que eu não consigo. Eu não há uma consigo série ver. De covers que eclipsaram os originais, aliás. A música nos anos 60 muitas vezes eram aquilo que são os hits de hoje em dia. Que nós guardamos dos anos 60 são, na verdade, versões de músicas que tinham saído antes. Tiveram. Então, disco estava cheio de. Sim, Knock on Wood, etc. Sim, foi o primeiro que veio à cabeça e não veio mais nenhuma. O Luther Vandross tocava, etc. Pronto. Mas isso não tem mal, eu acho que as covers. Fazer uma versão bem feita, acho que é uma forma de arte. Tipo. Respect da Rita Franklin é do Otis Redding. Sim. Sabias? Sim. Sabias? Sabia. Também sabias esta? Esta sabia. Dizer que sabia é fácil, prova lá. Prova-me inequivocamente que sabias. Também era mais fácil esta. Sabias que a Aleluia do Jeff Buckley é uma cover do Leonard Cohen? Só para citar uma cover da Bíblia. Um cover da Bíblia. Também é no Soul do Wolf, sabes? É David Bowie. David Bowie. Sabias? Essas são um pouco conhecidas, não é? Diz uma que ninguém sabia. A maior autoridade ibérica. Nothing Compares to You, acho que é uma cover, mas não me lembro de quem. Não, é uma canção do Prince. É do Prince, foi o Prince que escreveu. Ele está a brincar. Por isso é que é um 2 e 1. Mas eu tinha ideia. Quando é um 2 e 1, suspeito. Ou é o Prince ou é um fã do Prince. Ok. Não, para mim, quer dizer, eu não. Sei lá. I Will Always Love You, uma canção de Dolly Parton. Dolly Parton. Aquela. Without You é do Harry Nilsson, sabias? Não é? É. Não. É da banda dele, é a mesma coisa. Não, é uma versão que ele fez. O Harry Nilsson tem aquela tristeza na vida, que é, ele era um escritor de canções incrível, os dois maiores êxitos dele, Everybody's Talking e o Without You, são versões de outras pessoas. Mas é de quem? Without You. Without You. Procura aí, o quadro quando está no telemóvel a fazer fact-checking. Without You não é da Dolly Parton. Não, isso é o I Will Always Love You. Sim. Okay. Without You, o Harry Nilsson. Oh, o Harry Nilsson é da banda. Ou dos Bad Finger? É dos Bad Finger, então. Eu sei que o Harry Nilsson tem esse. Mas o Harry Nilsson. Não, foi... Bad Finger Song. É dos Bad Finger. Estou acertando mesmo. Mas ele foi grande compositor de originais. Sim, por isso é que é. Não, mas era a grande tragédia da carreira dele. Não que ele estivesse muito importado. Os dois maiores êxitos dele. Sim, One Is Blowing Summer é dele. Pronto, não se tornou mais com conhecida. Ele, mas não se tornou um grande êxito com ele. Estou a dizer, os dois maiores êxitos dele não são dele. Mas tens um exemplo ainda mais flagrante de má gestão de carreira. Em Portugal, essa versão é a da Dina, que geriu uma má carreira, podia ter tido uma carreira excelente. Tens ali o Pedro Paulo, eu sei, ele pode falar sobre a Dina. Poderá concordar comigo sobre a gestão da carreira da Dina. Pedro Paulo, anda cá acima a falar sobre a Dina. Mas isso para falar do Shaggy Oris, que é a versão americana da Dina em má gestão de carreira. A Dina geriu muito mal a carreira. Estás a dizer? Era isto? É? Era isto? É. Mas diz o que estavas a dizer sobre a Dina. Não, o Shaggy Oris fez um álbum, o primeiro álbum que ele fez, compô-lo e gravou no estúdio dele. E aquilo foi. O Quincy Jones ofereceu-se para produzir o álbum novo. Na altura estava a trabalhar com Michael Jackson. os Rolling Stones convidaram-no para pertencer à banda, não era para ser músico em tour, era para pertencer ao Rolling Stones. Ele disse, epá, não, estou muito ocupado com a minha música, e disse também que não ao Quincy Jones porque queria fazer as coisas sozinho. Pá, é um gênio, mas ficou por ali porque mais tarde. Então, como a Dina ser convidada para quem? Para o GNR? É como a Dina fazer o hino do PP, era para saber o que é que estava a fazer. Isto é um mais doce. Não, tem que haver um equivalente. Ele gostou do Manuel Monteiro a falar, viu na televisão, claro. Ligou, passado. Yeah, ligou e fez o hino do. E depois também fez do Nova Democracia. Pois fez, quando o Manuel Monteiro começou o outro. E da Juventude Popular. Sim, exato. Da Juventude Popular, não sei se foi. É outra canção? Então, há o hino da Juventude Popular, há o hino do PP e há o hino da... Ela deixou um grande espólio. Muito música popular, literalmente música popular, não é? Não, ela gostava muito. Eu só sei isso por tua causa, esta história da Dina. Eu sabia que ela tinha feito os hinos da Nova Democracia do CDS, mas achava que ela era tipo, militante do CDS e decidiu um dia, tipo, olha, vou coisa. Não, mas ainda, a cena ainda de... podemos aproveitar para ela escrever o hino de Portugal. Ela ainda está viva. Sim. Podíamos aproveitar. A Dina tem versões do Amor de Água Fresca em três línguas. Sim, mas isso é normal. Para o Festival da Canção, isso é normal. É? Da canção. Também há dos GC e coisas assim. Sim, é normal. Agora isto já não se faz, para não. Há do. Em que línguas é que fizeram? Em que línguas é que fizeram? Eu agora não tenho muito interesse. Em inglês, o Amor de Água Fresca? Nunca ouvi. Mas, por exemplo, está no YouTube. O Tó Cruz ganhou com Baunilha e Chocolate. Fez três ou quatro versões em. É possível, não sei se tem nessa altura, dúvidas disso. Se afinal é o ano a seguir. É possível. É o ano a seguir. É o ano a seguir. Acho que sim. 92, 93. Não. Não, não. Tens a Anabelle e a Sara Tavares pelo meio. Tens uma quantidade deles pelo meio. E o Rui Bandeira. Existiu muita música portuguesa assim. Tu também devias fazer isso. Ganhou. Ganhou ou não ganhou? As bandas antigamente, havia bandas tipo os Elfins fizeram isso, os Elfins 90 fizeram isso. O dono do teu estúdio faz músicas para o Festival da Canção. E marchas para as marchas de Lisboa. Antigamente as bandas faziam um disco em português e um disco em o mesmo disco, as mesmas músicas, mas em inglês. Que era para cantar as duas coisas. É tipo Kraftwerk tem. Sim, exatamente. Mas eles conseguiram fazer isso. E o pessoal. A Lupe, a cantora cubana. Que esteve exilada nos Estados Unidos, gravou a sua discografia toda de novo em inglês, com o sotaque dela. E agora é conhecida por isso, não é? Valeu a pena. Os Roxette tem uma em espanhol, que é espetacular. aquilo em inglês é qualquer coisa. As letras são muito simples. E em espanhol é espetacular. É que eu cresci perto da fronteira, então eu via muito mais televisão espanhola do que portuguesa. E os Roxette sempre passavam, na mesma altura em que lançaram cá em Portugal o Best Of deles, com as músicas em inglês, em Espanha lançaram o Best Of, mas com as músicas todas em português. As letras são espetaculares, porque elas têm todas quase o mesmo tema, sempre. Não obstante em inglês as letras serem completamente diferentes, em espanhol é quase sempre a mesma coisa. Um disco fala da mesma coisa. Falam todas sobre a mesma coisa. Spending My Time, em espanhol, eu não sei se em inglês ainda é, também não, mas em espanhol. Mas é quase sempre a mesma coisa. Um homem que abandona a mulher. Aquilo é, eu lembro de uma que é It Must Have Been Love, But It's Over Now. É essa que eu estava a dizer. Em espanhol é Não sei se é amor, pero sim, mas, lo parece. Mas eu é sei, qualquer coisa eu sei assim. Essa música começa com sabe a beijos, sabe a beijos, mi almohada, madrugada, e ele não está. Sim, isso mesmo. Solitária e mi cama. Não, mas usava, ele estava a dizer usava também. E salvo erro, usei Soft Bass, também tem uma versão em espanhol. Mas eu estou a lembrar. Devia ser uma coisa que mais suecas fazer. Eu tenho uma compilação da Motown que se chama Motown Around the World. E que são mesmo os tipos, as bandas mesmo. E os cantores? Os cantores mesmo. Eu acho que aquilo tem Marvin Gaye tipo, a cantar em francês. Eu quero ouvir isso. Pai, eu ouvi isso há muito tempo. E não, nunca e mais peguei naquilo. Não canta português? Não canta português? Eu tenho quase a certeza. Motown Around the World. Isso agora interessava. Ah, havia Shakira. Estou aqui querendo-te... Aliás, o último álbum da Shakira... Não sei se são todos, mas o último álbum da Shakira... Ela fala muito bem. Ela fala português. Sim, ela quando veio cá ao... Acho que era o Herman Sick na altura. Quando eu vi, ela falava português. Tem duas edições da Shakira em inglês e outra em espanhol. Estou aqui querendo-te... Estou aqui. Mas nenhum foi tão esperto como o Henrique Iglesias, não é? Fez uma música com um cantor de cada país e vendeu em todo mas lado. Mas fazem muitos. Não, mas isso, imagina, é a mesma música, tens um convidado para cada território e depois fazes um marketing dedicado. Claro. É ótimo. Podias fazer isso? Claro. Vais falar com cada um. É tipo Brasil, Bulgarins, pode ser. Não, falas com os menos conhecidos, assim para. Corona, claro. No Brasil, Corona. Sabe? Corona. Não conheço Corona. A Corona é a música de. Olha, isto é um trivia. Não sei se é Rhythm of the Night. Eu acho que é essa música. Eu conheço Corona, mas são brasileiros. Que é a música. Quando do... falaste Corona, pensei no grupo de rap de Lisboa. Não, rap eu não conheço. Depois pensei na cena da Eurodance, mas não sabia se era brasileiro. São do Porto. A música de strip no Brasil é Rhythm of the Night. Mas ela é brasileira, a minha que canta. Sim, que eles, nem no Brasil eles sabiam isso, atenção, isso foi novidade. No Homeland, a mulher da primeira temporada, a Morena Bacarina, ela é brasileira. É brasileira. Do Firefly também. E no Vi. É uma atriz brasileira, isso? Isso é fantástico. Mas ela, ela tem um destaque americano. Não, não é a música que eu estava a dizer. Pronto, no Brasil, a música para despir a roupa é Rhythm is a Dancer. Ok. Em vez de termos o tan, tan, tan. Pronto, aquela música tens o Rhythm is a Dancer. O pessoal começa a dançar logo a roupa. Tira toda a roupa. Sandstorm, não. Não, é mesmo esta. Esta é a música que está na roupa. Onde é que são os Darude? Olha, o Santo está a perguntar onde é que são os Darude. De onde é que é essa banda? É para isso, sueco, uma coisa assim, não é? Sueco, etc. Isso é generalização. Isso é generalização, é. Isso é racismo também. Porque a Eurodance é do Norte. Yeah. Acho que sim. Não, ninguém está a saber com isso. Cá não temos grandes exemplos, não é? Finlandês. Temos um grande exemplo. Porque a Eurodance é do Norte, finlandês. Ele tem um goti, atenção. Tem aqui um goti. Espera. Isso é um goti ou um Van Dyke? Não sei como é que se chama. Ah, é um soul patch. O pessoal percebe das suas barbas. Soul patch. Em Portugal, em Portugal é mosca. Não tem que ver. É tudo mosca. Não, mosca é assim. Ele mosca não é como patch. Okay. Contínua. Soul patch e soul patch abrange os dois. Abrange mosca e aqui. Sério, estás a falar assim? Ah, ok. Não, não tem. Porque ele está a dizer uma palavra para isso. Poxa, não tem. Vamos comer agora. Moscardo. Se fosse nos anos 90, não tínhamos todos barba. Estava aqui para o pessoal. Tínhamos aqui variações, estávamos todos diferentes. Pessoal, só mais personalidades agora nos anos 90. Sabes que tiveste uma oportunidade, chamaste mais alguém para a mesa, tiveste uma oportunidade e ainda bem que escolheste trazer alguém completamente diferente. Sim, sim. Do que está. Não, tu falaste de Dina e eu e o Pedro Paulo estava ali. Estou a brincar. Sim, sim, sim. Pedro Paulo, se não fosse o Pedro Paulo, o meu podcast soaria ainda pior. Soaria mais baixo. Eu conheci o Pedro na internet. Nos tempos em que comecei a fazer música. Nos tempos de Interrupto? Eu vi, acho que vi a primeira vez que tocaste com o Shinobi. Foi aquela cena do Day After. Do Day After foste? Eu estava lá. Foi aí que foi inventada a desculpa. Eu estava lá! Desculpem. Falaste tão alto. Vais ter de baixar isto agora quando for a... Quando tivessem editado a edição. Eu estava lá na primeira vez que eles ficaram juntos. E aliás, não havia editora, não havia nada. Tenho uma foto tua deitada num kart assim de frente. É. Eu fiz também lá, tipo, aquela espécie de breakdance, que aquele move que eu fazia, tipo, de rodar no chão, também fiz isso. Sim. Eu também conheci o Pedro Paulo. Também é uma bela história. Já foi para aí há 9 anos. Esta história está sempre a ser contada. Está sempre contada em todos os podcasts. Eu nunca tinha contado. Pedro Paulo e... Agora não vou contar, não é? Agora quero saber. O Luís nunca foi ao Obrigado Internet. Não foi. Não. Pode ser que já aconteça. Eu não estou muito agradecido à internet. Contaram isso no Obrigado Internet? Contou o Moreira, o Moreira contou. Não foi o Pedro Paulo queríamos entrevistar para a rua de baixo, não é? Pai, há 9 anos, ou uma coisa assim. Pai, há 9 anos. Vocês estavam em... Nós achámos, partimos do princípio que o Pedro Paulo era do Porto, nós estávamos em Lisboa todos. E foram para Coimbra. Fomos para Coimbra porque era meio caminho para todos. Para mim dava jeito para ir para Lisboa. Mas o Pedro Paulo foi de Lisboa para Coimbra, depois voltou sozinho de expresso. Eu fiquei mais ou menos perto de casa. Né? Essa história foi contada no Obrigado Internet e no Spinoff. Não tem nada contra no Obrigado Internet, porque nós andámos lá. Contaram quando lá foram. Tu foste lá? Não, fui, mas não contámos. Foi o episódio com mais sucesso, por acaso. Estava aqui a chegar e pensei assim: será que isto era na FNAC do Chiado? Mas só, tipo, nem verifiquei. Lembrava-me que era na FNAC, ainda bem que cheguei ao mesmo sítio. Devia estar agora no Colombo a falar por ainda menos gente. Está subentendido que é do Chiado. Vai ter a FNAC. Não, eu disse a do Colombo também é uma FNAC, não é? Sim. Também existe. Uma vez que eu estava lá a ver o... E tu, David, como é que conheces as pessoas todas que estás a conhecer pela Como é que conheces o Pedro Paulo? O Pedro Paulo Escudo do podcast, o Linex de ouvir as músicas e o Sandro do... Pedro Santos das anedotas que ele conta. Pedro Santos do Aleixo. Pedro Sandro do Santo. Pedro Santos. De Santos. Em vez de chamar-me Paulo Santos. Paulo Santos. A mim estão-me sempre a chamar Paulo também. Mas eu gosto, sabes, que desde garoto me acontecia. Eu metia Pedro Santo, o meu nome, não é? E a pessoa ia lá metia um E corrigiu. Eu uma vez cometi o... Que eu enganava o meu próprio nome. Uma vez cometi o erro de estar a falar no telefone com o Fernando Mendes e dizer Carlos Areias em vez de Carlos Areia. E ele deu-me uma descompostura. Não, é Carlos Areia. Quem é Carlos Areia? Que é a filha que está sempre a trocar? É aquela que fazia de mordomo no Nossos Ricos. Porquê é que a filha é Cristina Areias? Não sei. Que eu acho que ele tinha grande potencial para fazer de mal em filmes. É como a Lena d'Água. Carlos Areias. Não estou a ver quem. Sim, isso é nome artístico. Está bem, mas ela é Maria Helena Águas. Pronto, mas aí. Águas para água. Então, as pessoas podem analisar quem é que é nome artístico? É o Carlos Areia que tem nome artístico ou é Cristina Areias? Carlos Areias. Isso é a filha dele. Mas a filha dele é Areia, é isso que eu estou a dizer. Quem é que tem o nome artístico? Vai-se perder uma letra cada geração, se calhar. Acho confuso. Vai ser o Areia. Ela é o cara Areia. Ela ganhou. Ela tentou normalizar a coisa. Porque já deve será que a casa do camelo, será que foi por isso que ele mudou? Ela é aquela tipo que foi à Playboy, não é? É também aparecia nas mesmas séries. O Marvin Gaye, ele chamava-se Gaye sem E no fim. Ele adicionou o E no fim. Preconceituoso. Ele disse não, quando se tornou artista. Isso é preconceituoso, não, não na altura em que ele mudou. Ou ele ou o Barry Gordy. Na altura em que ele mudou, queria só dizer alegre. Não. Era. Não sei, se calhar começava... Graficamente fica melhor. Tens um, nome, tens um apelido só com três letras aí. Sim, sim, Marvin. Curto. As pessoas estão lá em casa... Fim, também Marvin. Sim, sim. As pessoas estão lá em casa não sabem, mas o Pedro veio apresentar um livro que ele trouxe aí. Sim, podes mostrar o teu livro. Peça de teatro em 4 atos, está em castelhano e assinei com... Só para ser Marco Lê, estás a ver? Só para ser Marco Lê. Pseudónimo meu. Isto é basicamente é um livro pequenito para eu pôr o meu totobola. Então, mas tu nunca leste isso, para não? Estou a ler, é para ler no metro. Usas o livro como carteira, tens cartões também, dentro, tens cartões, coisas dentro. E lês em espanhol só para ter e dá para ler no metro. Não, isto estava lá em casa, eu acho que isto é de Moreira até. Mas se comprares na língua original é mais barato. E eu tenho complexo de esquerda, não acredito nessas coisas do lucro, não sei o quê. Compro, sei que estás na FNAC. Compro mais barato. Então, mas não vou gastar um cêntimo. E faço o apelo para não comprar, não comprei nada. Isto é, mais nem menos dia, isto vai tudo ao ar. Em França já foi quase. E tu, David, quem traz aí para ler? Trago só o meu caderno, não tinha nada aqui para ler. Estive a ler um bocadinho lá em baixo. Estava a ver quantos... O que estiveste a ler? Fui fazer uma coisa muito egocêntrica, que é ver quantos livros da minha editora é que estava, que livros da minha editora é que estavam ali. Pode também fazer qual é? Chama-se Língua Morta e sim, então há livros lá em baixo. Fazes a mesma coisa com os livros com os discos. Com os livros da discoteca. Com os discos, sim. E foste ver? Não, porque cheguei atrasado. Ah, ok. Muito não? Atrasado. Também faço o mesmo e continuo a zero. Está igual desde que. Eu tenho sempre uma igual. Curiosidade, porque quando nós recebemos os livros estão aqui à consignação durante um tempo e quando nós os recebemos devolvidos, aqueles exemplares que não venderam, vêm sempre completamente destruídos os livros. Eu fui lá ver em que estado é que os livros estão ali para ver se consigo perceber o que é que se passa, o que é que acontece entre o momento em que eles estão aqui expostos e o momento depois em que me chegam a casa. Para perceber quem é que dá cabo dos livros. É o CTT, à partida. O pessoal fica muito chateado não, a vender isso. Não, nós vimos aqui buscá-los, nós vimos buscá-los cá. Nós vimos cá buscar os calos, entregam-nos um saco com os livros, com os exemplares que não venderam e eu parece que o pessoal andou a fazer tudo e mais alguma coisa com aquilo. O pessoal é o da FNAC, acho que eles estão a ouvir, ó, David. Tenho ideia. Sabes que. Foi por isso que o Sandro lançou um livro por crowdfunding e de enviar. Sim, eu não acredito em intermediários, portanto. Mas há uma história engraçada aqui com um livro. Antes de ter a editora, eu tinha. Criado com um colega quando estava ainda na faculdade uma revista de poesia e nós editámos a revista e depois a revista estava aqui à venda e no dia do lançamento da revista eu enganei-me e tinha assinado um exemplar que era para um amigo meu e ficou na caixa dos exemplares que eram para a FNAC, então teve aí à venda na FNAC um exemplar que estava com um autógrafo meu e a pessoa que comprou chegou a casa, abriu, viu que aquilo estava assinado por mim e veio devolver. Ela não queria o exemplar com assinado por mim. Veio devolver. Espera lá, mas eras o autor do livro e estava assinado. Mas dava para perceber? Sim, eu era o editor da revista e tinha lá poemas. Tinha lá poemas também. E um amigo pediu para eu assinar na zona onde estavam os meus poemas. E eu assinei e pensava que lhe tinha dado, só que entretanto não lhe dei o livro e meti-o numa caixa de livros que acabou por vir. A tua assinatura? Era uma dica, mas já não me lembro o que era. Não tinha o nome dele. Tinha uma frase com piada, que era uma inner joke entre nós. E depois estava assinado por baixo, tinha a data, Lisboa. Percebes que é David? Sim, sim, percebi-se perfeitamente. E o senhor veio cá devolver a. Podia aquilo. Ser falsa, porque imagina, pode ir ali a qualquer livro, não consegue. Vou assinar. O senhor veio cá dizer, não é assinar o livro, não calhas, não é? Eu veio devolver o exemplar, está arriscado, eu quero outro. Devias contar uma história? Não, eu tenho uma situação semelhante, que é um amigo que me diz: olha, estive na FNAC de Viseu. Fui ver onde é que estava o teu disco, estava na quarta fila, meti na primeira. Fiz. É um bom amigo, é um bom critério. É um bom amigo, não é? Sim, estás a ver? Esse é um bom critério. Não só fazer, como dizer-te. Mas ou então dizer-te e não ter feito, é igual. Já não sei, tiveram em tempo, sim. Já não vão estar depois do que disseste. Agora já não. Agora mas, já isto não. É só o melhor. É, quer dizer, isto é só para rir, não acho nada disto. É uma personagem dele. Tá, que só a brincar. Mas agora vou meter os DVDs do Very Typical todos à frente dos teus. Eu não sei, como é que foi essa. Não percebi essa associação. O Very Typical não é o livro que tem um capítulo que é tipo paragens do metro e racismo. Com paragens do metro e racismo. cada paragem de metro. Mas quem corresponde? É tipo um estereótipo racista diferente. Sim, mas não corresponde. Não corresponde esse que era o sítio. Ainda não falámos do Rui Sinel de Corte. Sabes agora? Nós estávamos a introduzir sutilmente e tu estás aqui a. Mas aqui depois os estereótipos não correspondem verdadeiramente. Podia ser verdadeiro. Minimamente verdadeiro. Pá, não sei, é tipo. Como é que aquilo é? David, tu tens memória. Espera aí, já venho, já venho. Eu tenho aqui a fotografia. O David tem guardado no telemóvel. Para nunca esquecer. Não, tenho na conversa que tu me mandaste a fotografia. Mandaram-me também. Não fui eu que te mandei. Pá, não sei. Mas a mim mandaram-me também. Será que foste tu que mandaste também? Se calhar foi. Já estou a ver como é que funcionam as coisas. Tem uma fotografia do livro. Tem um grupo. É tipo, o livro, tipo, tem tipo paragens de metro. Então, que 100 é o que são ucranianos. Nadamai é norte da África, o Rocio é Índia, Campolida é Roménia. Campolida é o Campolida é Roménia. É o Campolida tem estação? O quê? Não, ele faz tudo. Isto são zonas de Lisboa. É que isto depois nem sequer é um metro mesmo. Mas tem Sintra também. Tem Sintra que é porrada. Aquela cena que é fazer humor só para Lisboa. Mas depois nem sequer é verdade, não é? Depois nem sequer é verdade. Não, sim, é tudo mal. Sim, porque é que em Campolida só Roménia. O que é que interessa? O que interessa é que não há nenhuma associação à realidade. São personagens, é personagens. É tipo, olha, vamos mandar aqui para aqui racismo e depois é personagem. Estamos a gozar com o racismo. Uma coisa que. Qual era a piada dele com pessoas que conduzem mal? Que era uma coisa que não tem nada a ver. Que não existe o preconceito. Eu fui confirmar e existe o preconceito. Existe o preconceito. Qual? Consultor do preconceito. Já não me lembro sobre mulheres e negros não saberem conduzir. E se uma mulher é negra, tipo, não consegue conduzir mesmo. Ah, mas isso é menos com menos é mais. Na América. Isso é bem fácil, estás a ver? É fácil, isto é fácil. Mas há um preconceito que em Lisboa, porque nos outros países há um termo específico. Por exemplo, em Inglaterra existe o termo off-license. Sim. E em Portugal não existe o termo off-license, existe o termo indiano. Yeah. E muitas vezes eles nem sequer são indianos. São paquistaneses. Não sei quantas vezes é que são. Etc. Estás a ver? Não, porque não. Pronto, não é? Não devemos diferenciar assim. E se calhar devíamos inventar um termo português em Barcelona para aquele tipo de comércio, que sem ser preconceituoso. Em Barcelona eles também dizem paquis. Sim, exatamente. Sim, e em Inglaterra também diziam. Quando é mais curto, é mais racista, não é? De comprar álcool à noite. O que não é fixe. Não. Quanto mais curto é o nome, mais racista é. Paqui, Monhi, estás a ver? Mas tipo, vais metendo um nome mais pequeno, entra o racismo mais a sério, não é? Está bem. Aqui estava a resultar. Sim. Há os cafés Negrita, podem começar. Há vários. Não, há boas coisas, tipo, vais à vida portuguesa e há tipo milhares de produtos de no McDonald's, lá nos Aliados. Sim. Tem lá tipo uma ilustração, tipo um vitral, que é negros a carregar com um café e coisas assim. Fixe. Lá dentro do McDonald's. Exatamente, exatamente. Isso é boa fixe. É a vida como ela realmente é, não é? Mas há que falar também daquele curso que o PNR está a dar. De Krav Maga, é fabuloso, com a estrela de David desenhada lá. Krav Maga, para quem não sabe, é uma arte marcial israelita. Não sei se pode dizer arte marcial, eu acho que é tipo uma disciplina, sistema de autodefesa. Sistema de autodefesa. Não, mas já seria engraçado as aulas de Krav Maga, mas melhor ainda é que põem os símbolos de mais reconhecível no mundo inteiro. Os símbolos de mais reconhecível no mundo inteiro, eles põem-no num cartaz do PNR. Acho que o pressuposto é de saber como é que apanhar a porrada de judeus, como dar porrada em judeus se tivermos a fazer um linchamento, por exemplo. Não, eu acho que a ideia do Krav Maga é autodefesa. É autodefesa, sim. Sim, mas é muito agressiva. Não, aquilo eu acho que aquilo foi desenvolvido para as pessoas utilizarem o peso da pessoa com quem estão a lutar a seu favor, lutar com pessoas com uma grande diferença de peso e de tamanho. Não é atacar os pontos fracos logo à cabeça, os olhos não sei, e a ideia que eu tinha era que era qualquer coisa assim de utilizar as diferenças de peso e de altura a favor da pessoa mais fraca. Mas todas as artes marciais dizem que são defesa, todas. Claro, sim, isto é defesa, não quer dar. Isto é para dar nos cornos, não há nenhuma que diga isso, não é? Independentemente do grave. Mas acho que o Muay Thai é aquela coisa que acho que eles não conseguem convencer que é defesa. O Muay Thai não dá para convencer que aquilo é defesa. Não, independentemente de ser grave Maga ou não. O PNR está a dar aulas de autodefesa. Sim. Eles estão a ser atacados a toda a hora. Sim, é aquela porque cena da opressão. Claramente são oprimidos. É como outras pessoas de quem já falámos hoje, que estão a ser muito oprimidas. Okay. Tu sentes a opressão todos os dias quando fazes humor? Estás não, a ser oprimido quando fazes humor? Dizer, não, mas nós não tocamos em coisas como o género das pessoas, nem a cor da pele. Portanto. E supostamente a nossa personagem até teria tendência para isso, para ser racista. porque é outra geração. E ele faz, nós fazemos, é racismo com os chineses, mas pronto, como eu disse, ainda estamos um bocadinho à vontade. Eu também estavas a dizer que aquelas lojas off-limits, off-balance, como é que é? Off-balance. Tem esse nome, cá é só indianos. Pá, os chineses também é tudo chineses, não é? Sabemos. Sim, é verdade. Mas onde ser o quê? Não, lojas chinesas. Às vezes são asiáticos, às vezes. Eu não... Quer dizer, japoneses, não, mas, coreanos, não, mas, não têm ideia. Sem ser as lojas. Sem ser Taiwan. Sem ser as lojas. Tu vês um asiático e dizes, pá, chegou aqui um chinês. Mas é provavelmente, nesse caso, até estamos a acertar. Não se está a ser provavelmente injusto. Nos indianos, provavelmente, também está a acertar. Nós utilizamos o termo oriental em português e oriental está... Nos Estados Unidos é banido. Em nenhum lado. Mas tem significados diferentes. Mas nós, oriental, geograficamente, faz sentido. Sim, sim, sim. Sim, é geográfico, não é mais nada. A carga é bastante diferente. Sim. Nós normalmente não se diz tipo, olha aquele oriental ali. Pois não. E antes usava-se isso, tipo, look at that oriental. Uhum. Que é uma cena horrível. Ah, ok, é o contexto. Que lá é ocidental, não é? Veja para a esquerda e. Sim, para o mapa. Mas eu estava a falar disso, do humor que é feito só em Lisboa, que é uma coisa que tu. Ah, isto até é um bocado, sim. Contra. Há muita gente que tem. E as pessoas estão aqui que não são de Lisboa. Fazem referências a coisas que eu percebo pelo. Pelo contexto, mas que não teria de perceber como, não sei o quê, como uma gaja, eu não percebo, eu não sei o que isto quer dizer, nem fui eu que disse, não sei se isto é ofensivo sequer, mas isto faz tanto sentido como uma gaja fazer não sei o quê no Urban, eu não sei o que isto quer dizer, o que é que elas fazem no Urban, ou no Main. Mas a maior parte das pessoas não sabe o que é o Urban. Puta, mas é mais eu acho que são não? Mais felizes assim. Usam isto como se fosse, toda a gente soubesse o que é. Nunca tocaste lá. Uma vez. Pronto, e na Margem acho Sul. O facto de ter tocado uma vez não, de insuficiente sobre a minha experiência. Eu não sou cá, eu não teria de saber que na Margem Sul as pessoas fazem tuning. Ou que... Fazem o quê? Nem tuning. Necessariamente. Há tuning. Mas aparentemente fazem piadas com isso. Mas é muito mais frequente encontrares tuning em Coimbra ou em Viseu, ou em Leiria. Não sei. Do que aqui. É, mas viste é capital do tuning. Ah, sim, o tuning imigrante. Não, mas há sempre aquela cena da Margem Sul, como é do outro lado, é tudo. Pois, e usam. Lá acontece tudo. Pegam nesses lugares comuns que aparentemente são de carne, eu não sei se serão ou não, é, e usam-nos para o país inteiro. Também é ótimo inventar lugares comuns. Tipo. Inventar, sim. Pois também há muita coisa, aquela coisa de pôr um nome que dê para rir, tipo Mãe Martins. Isto faz não sei o quê, não sei o quê, como é Mãe Martins. Depois as pessoas riem-se porque é Mãe Martins. Eu acho que as pessoas de fora se riem porque acham que não existe. É engraçado. E este cara... É engraçado que falas em Mãe Martins porque eu normalmente quando entrego uma guest list ainda tenho espaço, deixo nomes falsos como Mãe Martins, Cardeal Cerejeira e Pina Manique. Pronto, pessoal, agora já vais ter que mudar os nomes. Mas em Portugal não. Mãe Martins era uma pessoa? Não sabia. Estou a dizer que deixa esses nomes numa lista. Mas os outros eram pessoas. Mas é mãe ou mãe? Como é que escreve? Mãe de pai? Mãe M-E-M. Ele no estrangeiro pode escrever o que quiser. Mas acho que ele tem escolhido um dos nomes. É uma terra, os outros dois são pessoas. Existiram mesmo. Sim. Pina Manique era uma pessoa. Sim. E o Cardeal Cerejeira também. Mas Mãe Martins é uma terra, acho isso giro. Mas repara, mas era uma pessoa também. No fim. Claro. Martins Manique, Cerejeira. Não estou a ver Mãe Santos ou alguma coisa assim. Pronto. Mãe Santa é a minha mãe. É tipo deixar as Praça da República. Sim. Numa guest list. Mas pronto, já não sei qual era a pergunta, mas sim, fazia. Era isso, tu usou contra muito. Isso do é contra, não. Acho tipo... um bocadinho preguiçoso, pronto, mas. Quer dizer, não temos todos gostado mesmo. Acho que as pessoas têm direito a ser racistas, não sei qual é o teu problema. Têm direito a ser racistas. Por exemplo. Eu não estou a dizer que não, as pessoas podem fazer o que quiserem com a vida delas. Mas tu revoltas-te. O mundo é a ostra das pessoas. Revoltas-te muito e. E pronto, não deixas as pessoas ser racistas, acho que é. Tu no último spin-off que foste, disseste-me, perguntavas sempre a várias pessoas séries. Eu pergunto a ti, mas às vezes não respondes. Pergunto-te a última. Eu respondo-te quase sempre quando já vi e digo que tu não vais gostar. Porque sim, é sei verdade. Que tu não vais gostar à partida de nada. Porque agora há muitas séries, eu aconselho, só se tiverem uma pessoa. Aconselho-vos a adicionar o Rodrigo, porque eu vejo as séries todas, ou o Rodrigo, que aparentemente também vê as séries. O Rodrigo é a minha fonte também para muitas coisas. Ah, é? Pronto, adicionem um destes malucos. Ou consultor. Estes sociopatas. Depois imagina, há uma série nova. Eu, pá, não vou dar trabalho de ver aquilo, não é? Pergunta a um destes gajos e eles dizem-me se é bom ou não. Exato. E até mesmo. Depois precisas de. Imagina que não gostas. Precisas ofender alguém para. Tenho uma raiva incrível por a série ser uma porcaria, preciso despejar aqui alguém e depois em ti. Foste o que me disseste que era boa. Por isso é que eu assumo sempre, que é má. Mas pronto, és o meu barómetro, tenho outras pessoas para um determinado tipo de séries. Não, mas o que é que viste fixe? Não vi nada nos últimos tempos. Na minha vida toda. Pá, vi coisas. O que é que odiaste muito agora ultimamente? O que é que odiaste muito, vá? Não, eu, opa, as séries têm um problema. Como há muitas séries, eu preciso que a série me prenda logo no primeiro episódio. Senão vou para outra. Não é propriamente fácil. Não é, não, mas. Pá, mesmo em séries que são boas. Minhas séries que são boas. Pá, com o Breaking Bad aconteceu. Mas a ver logo no segundo. Tipo... Mas começar a ver ao contrário, também é uma. Vejo no fim, não é? Pois. Sim. Vês tipo o do meio. Quando posso fazer isso, só depois é confuso, não percebo o que está a acontecer. Mas acho que é uma tendência boa começares a ver só quando já há muitos episódios. Mesmo. Posso contar uma história? Uma vez eu estava em Erasmus e comprei, eu era uma vez na América. São dois DVDs. E emprestei um dos meus colegas de casa e ele começou a ver aquilo, meteu primeiro o segundo DVD, o filme começa a meio, nem a menu, começa a meio, ele viu o segundo DVD primeiro, depois viu o primeiro, que aparece um menu, logo ao início, e adorou. Pá, gostei muito de ver este filme. Que é um DVD que começa logo. Mas pronto, também podia fazer isso, se calhar ficam muito melhores as séries. Mas coisas que eu tenha gostado, pá, gosto das coisas sempre, não, nada me tem surpreendido. Há coisas que entretanto se tornaram racistas. O Office, por exemplo, tornou-se racista. Quer dizer, agora tenho vergonha de gostar. Como? Ou não se tornou racista. Não sei. Não sei. Tu é que sabes. Se alguém sabe. Só, eu não sou a autoridade mundial. Para mim é. Para mim é. Okay. Autoridade ibérica. Se calhar devias arranjar alguém com mais. Mas é pá, conhecimento de causa. Dentro do humor, gostei muito do Office. Mas gostei de outras coisas que nós gostamos os dois. O Parks and Recreation. Parks and Recreation gostei. E mais de rir. Na verdade, não. Nós Ricos? Nós Ricos já tem piada outra vez. Não sei se já percebeste. O que não tem piada é a mulher do Sr. Ministro, a mãe do Sr. Ministro. Isso não tem piada. Só diz isto porque Ana Bola não gosta de ti. Ana Bola não conhece. Família portuguesa. Acho que... Família portuguesa? Os Andrades? Os Andrades. Nunca vi. Os Andrades é uma série no Porto, sim. Uma sitcom portuguesa. É tipo a única. Porto. Era a única, sim. Não, as novelas fazem assim em cada cidade, mas depois filmam tudo cá, a maior parte das séries. Sim. Os exteriores foram lá. Lá de férias. E tu, David, o que é que não odiaste recentemente? O que é que não odiaste recentemente? Ou o que é que odiaste recentemente? Ah, eu posso dizer que eu odeio super-heróis e a Guerra das Estrelas, não sei se tinham percebido. Eu sei que fizeste um espetáculo com a música de John Williams. Mas não o encaro pessoalmente. Ele tornou-se não, uma celebridade internacional. Mas mesmo o John Williams, eu mirro um bocadinho. Mas pronto. Que é uma, pá, eu mirro um bocadinho com vacas sagradas. Claro. Nenhum de nós aqui é, portanto, estou à vontade, mas o John Williams é um bocadinho. Pois, eu compreendo, ele faz é parte da minha infância e compôs as bandas sonoras. Também na minha, mas depois prefiro coisas como. Como é que se chama? Tu preferes alguma coisa, percebes alguma coisa de bandas sonoras? É melhor não dizer, ele fez muita coisa má. Abres uma caixa de Pandora. Gosto de gajos, gosto do gajo do Caça Polícias, aquele gajo que fez aquela música. O XLF. Mas quem é o gajo? Não, isso é do Harold Faltelmeier. Isso, gosto desse. Esse gajo vive num castelo na Alemanha, perto de Munique, eu já o conheci. E não é justo? Conheceste mesmo o gajo? Conheci o gajo. Ele era assistente de estúdio do George Moroder. Okay. Eu adoro esse também, pronto, esse também gosto. Também é um compositor grande e fez muitas cenas de disco. E na altura, a editora em que eu estava em Munique, estava a fazer uma colaboração em que o Harold Faltelmeier estava a solar nos sintetizadores. E fomos lá à casa dele e ele tem assim... Ao castelo, é uma espécie de solar bávaro com muitas quintas, com muitos hectares para caçar... Renas? Para caçar, não. Mamutes. O que é que há na Alemanha? Ah, viado, renas, sim. O viado é. Renas é tipo nas. Renas é o viado não é o marido da rena? E por baixo ele é tipo. Parece por lá tipo os miúdos. Não. Ele é que estávamos a fazer este, a tour do estúdio e. Tinha cabeças de. Entretanto, provámos as cervejas que ele fazia lá, ficou bêbado e em seguida foi caçar viados. entrou um cru. Praticamente. Posso imaginar era fixe a cerveja. Se montar o cavalo. Era boa. Isso é que é o mais importante, acho que essa história toda é o cara mais arretente. Aquilo funciona ainda funciona em cooperativas, todas as quintas na Baviera fazem o seu próprio Hopf, que é o material, não me lembro o nome disso. É lúpulo, não é? Sim, o lúpulo, exatamente. É o Hopf em inglês, não é? Exatamente, lúpulo. E juntam em cooperativas. O que faz cerveja que está ali. Sim. Juntam em cooperativas e fazem as grandes marcas de cerveja, como a Augustiner e a Löwenbräu e as cervejas que chegam a ser exportadas, que vão buscar aos pequenos produtores também, como vinho. E gostas desses dois, portanto? Ah, gosto do Alan Silvestri também. É a banda sonora do Predador, portanto. E do... Mas é verdade, acho que é de facto bom. Sim, ok. Não é do... É da Joia do Nilo e do... Também, sim. Em Busca da Esmeralda Perdida. Sim. Pronto, gosto desses três, são os meus três preferidos. João Williams me mirou um bocadinho, pá, o gajo tem 70 nomeações para os Oscars. E o Hans Zimmer? Respeito, aceito. E o Ennio Morricone? Ah, claro. Ganhou o Oscar agora. Eu gosto que ele não se deu ao trabalho de falar inglês. É um gajo... Eu curto isso, meu. 40 anos de carreira. Não, agradeço. Pronto, o Oscar em italiano. Eu gosto muito dele. Bom. Será que foi sempre assim a trabalhar? Ele... Sim. Ele fala zero inglês, aquilo não foi... Sim, sempre teve de trabalhar. Sempre com o tradutor. Ou então não. Aliás, o Mourinho era tradutor. Então vê o filme, faz a música, entrega. Esses filmes de Spaghetti Western era tipo... Quase todo o crew era italiano. Não, e o elenco era todo tipo... De vários sítios, falavam todos os dias, depois dobravam. Sim, tinham, sim. E tinham nomes falsos. Já, sim. São todos italianos. O Bud Spencer é italiano. O Bud Spencer, não é? E o Terence Hill, sim. Eles filmavam em Espanha, em Almeria, no deserto também. Tu és fã? Bud Spencer. Pá, tem uma cena que eu me rio sempre. É que é como, para rir. Que é, não é que eu mostro de sempre, que é uma chapada. Os gajos. É um duelo, não é? Estão os dois aqui com as mãos nos coldres para tirar as pistolas e o Terence Hill dá chapadas muito rapidamente. E o outro gajo nem sabe o que está a acontecer. Se calhar é muito básico, é só físico. E eu acho piada sempre. Foi, acho que até foi nesse filme que foi usado o Wilhelm Scream a primeira vez, que é um sample de grito que é usado em todos os filmes. Não, mas é um filme em que tinha essa personagem que era o Wilhelm. Vai desde Wilhelm, é verdade. Mas isso vai desde os anos 40, 50. Sim, as pessoas já metem por piada. É tipo um riso, tu se ouvires, reconheces logo. É um grito que está em milhares de pessoas. Agora põem tipo a gozar. É de senhora? É de senhora ou é de senhor? É de senhora, acho que é. E a partir do momento que ouves a primeira vez essa coisa... Depois ouves sempre em montes de sítios. Vai sempre ouvir em todo lado. As pessoas estão a fazer o som dos teus bois a terem aquele barulho. Olha, vou pôr aqui o Wilhelm Scream só para gozar com coisa. Tipo, à revelia do realizador, à revelia de toda a gente envolvida. Está bem. Há em milhares de sítios. Olha, o Pedro Paulo vai mostrar agora o está em todo lado este filme. A partir do momento que sabes o som, a partir do momento estás sempre a ouvir. Nunca vais conseguir, desouvir isto. Esse é um gajo, não é? Quase todos os filmes fazem tributo a este som. É um gajo aqui do cavalo, estás a ver? Está aqui do cavalo e depois até o som que uma pessoa cai do cavalo faz. Mas mesmo naquelas mega produções blockbuster modernas, estes sons. Mas é isso, é um gajo que dá um som. Mas é como gag já, está a ouvir. Não é só a gozar, passou a ser um bocado. Uma instituição, não é? Aliás, quando eu procurei, havia logo em primeira a compilação de todos os filmes que tinham isto. Todos, alguns filmes até algum isto. Coisa que continua-se a usar. Sim. E tu, David, o que é que não odiaste? Não sei, tenho ouvido muito, comecei a ouvir muitos podcasts agora. Tu já não vês séries? Não, sim, vejo iZombie, por exemplo, foi assim das séries mais recentes que descobri, foi o iZombie. Que é, apesar do nome, aquilo tem muito pouco a ver com zombies, é uma série de investigação criminal. Mas como é que se escreve? iZombie como o tipo iPhone. Tipo o robô, tipo o iPhone? Sim, como o iRobot ou como o iPhone. Não, mas é, são diferentes. Não, robô, é iRobot. Não, mas isto é iZombie como se fosse iPhone. Como o iPhone, tudo bem. Então não me quer ver. Parece-me demasiado moderno. É uma história engraçada, porque é uma... Isso é do Rob Thomas, não é? É do Rob Thomas. Não, da música. Dos Matchbox Antigos. Do Santana. É o do Veronica Mars. É o mesmo que fez o Veronica Mars. Veronica Mars e o Party Down. Mas é uma rapariga que é médica e que vai para uma festa num barco. E nessa festa começam a vender uma droga que dá às pessoas acessos de raiva e acabam transformadas em zombies. E toda a gente, aparentemente toda a gente morre nessa... Desaparece nessa festa e ela acorda à beira-rio, está viva, só que entretanto transformou-se num zombie. Está morta. E os zombies, sim, está meio morta. E então, mas tem consciência? Tem. E eles mantêm-se exatamente iguais ao que eram normalmente, desde que comam cérebros. Se eles comerem cérebros, não se transformam em zombies. Têm algumas características, são muito brancos, têm o cabelo descolorado, mas mantém o resto das características. E ao mesmo tempo, quando eles comem o cérebro de uma pessoa, ficam com visões sobre a vida dessa pessoa. Então ela utiliza as visões para resolver crimes. Ela começa a colaborar com a polícia. E porque ela entretanto tinha-se tornado médico. Não vou ver essa série. E depois ela sei assim. Ela entretanto ela tinha ido para trabalhar como médica legista para fazer autópsias e ter um fluxo inesgotável de cérebros. E então depois começa a colaborar com a polícia. Mas ela come os cérebros das pessoas que foram mortas? Sim. Das autópsias? Sim. Ela não mata ninguém. Coma ali aquele cérebro, coma. Tem que comer aquele cérebro. Mas há várias... Pois é, interessante, vão aparecendo outros zombies e cada um tem as suas formas. Uns vão buscar cadáveres ao cemitério, outro trabalha numa agência funerária, outro tem um restaurante e matam miúdos sem abrigo e depois fazem... Fazem pratos. Fazem pratos de gastronomia. Só cérebros, não pode ser outros bocados? Não, tem que ser cérebro. É o cérebro que eles precisam comer. Sim. E tu, Luís? O que tens visto? Olha, estou a gostar muito do Vinyl. Estou a adorar o Vinyl. Eu não vi. Pá, porque há eu... muito manhosos no Vinyl. Pois há. E há coisas muito fleiras. Vou-te explicar o que é que eu estou a gostar no Vinyl. Qualquer coisa que me mostre estúdios nos anos 70, eu fico maluco. Sim, percebo. Pá, pronto. E, entretanto... E há, e colocar uma atenção a detalhes especial. Exatamente. Tudo que é objetos e coisas dos anos 70 dos estúdios estão lá. E mesmo o ambiente, por exemplo, eu aqui há tempos li qualquer coisa sobre a Casa Blanca Records nos anos 70. Tu fizeste estavas a falar da goma. Sim, fizemos uma colaboração com a Casa Blanca e a Casa Blanca é tal e qual o que está descrito naquela série. E, portanto, acredito que haja ali muitas liberdades artísticas, mas ainda assim estou a gostar muito da série. E tu, Pedro Paulos, já que estás aqui em cima também? Já que me colei, não é? Vieste pela Dina. Pai, não tenho, por acaso não tenho tido muito tempo para ver cenas, tenho o Netflix pago todas as semanas e não vejo quase nada. Todos os meses? Todos os meses. Eu pago à semana, tenho. Não. Pai, não tenho visto grandes coisas, mas agora ando a rever o Community outra vez. Vejo o Rick e Morty quando há, vejo sempre, não é? Quando sai. Vejo assim mais cenas de comédia. Vai sair ainda este ano, não é? Vai sair este ano, sim. E ando a tentar ver o Dr. Who, mas está difícil. Não estou a... Eu não vou para aí no episódio 7. Nunca consegui ver o Dr. Who. Mas do início? Não, do remake. Já na mais recente. Não consegui nunca. Isso é que era sério. Tipo, sim. Se fosse mesmo... Ias tentar. Vi o Sherlock também. Isso andava para tipo, Dr. Who. Dr. Who não é uma série que dá na Radical, parece brincar. Não. Sim. Era uma série de ficção científica, passou na Radical. Mas muito mal feito. Não é muito mal feito. Aquilo é orçamento zero. Tipo, em inglês. Mas é de propósito, não? Sim, é de propósito porque eles têm pouco dinheiro para fazer as coisas. Mas aquilo aquilo é uma instituição britânica. Aquilo começou tipo nos anos 50 ou 60 e depois aquilo era o paralelo de uma Twilight Zone, do Outer Space. Yeah. Era uma espécie de paralelo disso. Mas a BBC Radio Workshop, que foi basicamente onde a música eletrónica europeia foi inventada, foi feita para fazer a ficção da BBC. Os sons, tudo que era sons artificiais eram criados lá. A Delia Derbyshire, que foi uma das pioneiras da música eletrónica, tinha emprego que era para fazer sons para cenas tipo Doctor Who. Portanto, pelo menos ao Doctor Who temos uma dádiva, não é? Uhum. Mas é sim, e Sherlock, como é que ele se chama? Sherlock. Moffat. Mal, é o que está a falar do Mal. Não, há dois gajos que escrevem Sherlock. Sim. Um deles é o da Liga de Cavalheiros, eu tenho que dizer, o Rui, como é que ele se chama? Eu sou a pior pessoa do mundo com nomes. Stephen Moffat, que é o criador do Coupling também, que é o gajo que estava a tratar de Doctor Who. E a banda Moffat? E a banda Moffat? A banda Moffat, se lembra, é tipo os Andes da segunda divisão. Um dos garotos era Stephen Moffat. É tipo o Sporting. Não era? Não era? Não sei, não lembro. Mas lembro dos Moffat. Os amigos da vida, da tua altura. É da minha altura, ok. Na altura em que eles saíram era... Eu lembro-me de uma vez que vocês queriam muito saber quem era... Qual era aquela música do Michael Caine? Dos Liquid, sim. Liquid, como é que se chamava? Michael Caine. Não, que eu associava ao Michael Caine por causa não, mas eu, pá, rápido. Perguntei a pessoas na rádio, na RDP, eu corri aquelas pessoas todas, gajos que sabem todos de música, trauteava aquilo, e lembro-me disso, não sei o quê, mas ninguém sabia o nome. Trauteia um bocadinho para as pessoas lembrarem. Isso eu sei, isto foi. Claro, olha, é isso que eu estou a dizer. Isto não é. Agora já, eu estou aliviado porque já sei. Já sabes, mas quando não sou. Se continuar a conversar, já te vou dizer. Sem telemóvel. Se calhar não vais chegar lá. Mas o Rodrigo Nogueira deu-nos umas pistas e nós com essas pistas chegámos a lá. A pista foi Michael Caine. A pista era uma porcaria. Foi o nome que me veio à cabeça, foi Michael Caine. Eu confundi com a música dos Madness, que há mesmo um sample. Mas nós andámos semanas com isto. Andámos semanas com isto. E há mesmo um sample dele dizer: nesse, My name is Michael Caine. Nesse dia à tarde. Que é a pior imitação de Michael Caine que alguma vez existiu no mundo. Nesse dia à tarde, tu deste-nos estas pistas. E com essas pistas nós chegámos à música. Mas depois... Não era tipo Babylon Zoo? Não. Não, mas é uma confusão aceitável. Aceita-se. Estou a falar da mesma época. Não é? Sim. É uma banda alemã. Mas pronto, nós num dia à noite... Depois, pai, fiquei a trautear... Sim, são. Mas isso não é nenhuma pista, que é difícil. Nesse dia à noite continuava a trautear essa porcaria e um gajo que estava ao pé de mim... Ah, isso é dos Liquid. Liquid, ele acabou de dizer. Liquid? Sim. Nunca chegarias lá para não. Liquid U. Como é que se chama a música? Michael Caine? Michael não. Caine. Michael Caine. Por isso é que eu achava que era Michael Caine. E a cocaína. Por isso dizes Michael Caine. Mas como é que estava presente na nossa vida toda e nós nunca nos lembrávamos do nome da banda? Não sei. Porque é uma vocês é que estavam obcecados com isso. É uma One Hit Wonder, de vez em quando lembro-me, mas normalmente lembro-me também de quem. Sim. quem canta, e essa não. Lembro de ver aquilo no Viva Channel, lembras do canal alemão? Sim, sim, quando aparece... Viva Svai, ou assim. Pá, sim, os gajos estavam sempre a aparecer lá. O Telly diz que era péssimo tocar assim num jardim interior, eles começavam a levitar. E havia um careca, não havia? Isso um careca, era na altura que havia bandas tipo Clawfinger e assim, yeah. Esse tipo de... O Viva Svai foi muito importante na minha vida, no sexto ano. Conheci Marilyn Manson no Viva Svai, e a partir daí... No sexto ano andava com um t-shirt mal, começando na escola, era um bocadinho esquisito, pronto, não é? Sexto ano, com 12 anos? Até hoje. Com 12 anos, sim. Pronto, e deixei de ser metalero há algum tempo, mas... Sim, ainda gosto de Marilyn Manson. Chamas metal ou Marilyn Manson? É rock industrial, se calhar, uma cena assim. Aquilo era tentar-se... Pá, era eu chamo, um eu como mais, sou mais velho, assim, né? Mais, tipo, satânico. Mais glam, não sei. Era satânico. É glam, sim. Era satânico. A minha avó uma vez no Natal perguntou se eu era satânico. Yes, e eras. Para mim é satânico. Pronto. E tu também, aparentemente, ou não? Não era satânico. Não. Não, eras satânico. Eu não era satânico, não. Mas o que é que ouvia? Não, não és tu que defines. O que é que tu ouvias? Eu era definido. Epá, eu ouvia punk e. Tu és drogado. E hardcore. Eras drogado. Não, em Viseu, uma cidade pequena e como está lá tribos, havia os parquímetros que éramos nós porque estávamos sempre no parque. Não, esta alcunha não foi inventada por nós, claro. Havia os Limp Bizkit Motherfuckers, cujo nome. Dá para perceber perfeitamente o que é que quer dizer. E havia os Satan Corp, que era de outro bairro, que eram os satânicos, portanto. E não havia misturas, Satan são os anos 90. Para um restaurante vegetariano. Claro, pronto, nisso, eu tinha 16 anos em 2000, portanto. Estamos a falar deste um bocadinho mais cedo, se calhar 98, 99, antes de ter ido para a universidade. E depois é que começaste a ouvir o Limp Bizkit dessas coisas, foi ao contrário. Mas ele estava no centro. Não passaste por ele. Mas não podias ouvir o Limp Bizkit, mas ouvias Incubus. Os parquímetros. Tu eras parquímetro. Sim, era parquímetro. Mas não está associado a um estilo de música. Skate, punk. Punk e hardcore. Eu não percebi o que eles estavam a fazer no parque. Estão lá? Estamos a andar skate. Não sabia. Estavam lá... no parque. Está bem. O que o pessoal fazia naquela altura. Sim, andavas de skate, namoravas e... Conversar e ser amigo. Conhecer-se melhores. Sim. Está bem, então eras desses. Eras na skate. Altura era ouvias, legal. Depois ouvi Limp Bizkit. Ouvias ska, não é? Ska, não é o que skate. Punk. Punk, ska, punk, hardcore. Não, espera, tu achas que skate vem de ska? Hã? Eu acho que... Achas que ska vem de skate? Eu acho o quê? Ou os dois. Ska, punk, eu acho skate, punk. Mas eu acho que ska, o termo ska vem antes de se inventarem skates. Acho que o termo skate vem antes de inventar... Skate é dos anos 50, atenção. Não era? O skate é dos anos 50. Pois, não é 50, 60. O skate, mas não é... Pois é como se houve esta cena radical. Sim. O skate já existe há muitos anos. Sim, pronto. Está bem, o skate também é a mesma altura. O skate definitivamente foi inventado antes do punk. Sim, sim. É anos 60, final dos anos 50. Ok, mas achavas que estavam relacionadas? Não, queria só ofendê-lo. Ah, ok. Não, mas havia uma cena dos Rude Boys que andavam de skate ingleses que foi quem pegou na herança jamaicana do ska para meter no punk. Mas apesar de ter sido feita nos Estados Unidos. Que depois o PNR inglês pegou para fazer outro coisa. Não, isto é antes. Os Rude Boys foram os que se tornaram... Sim, mas... Os skinheads. Sim, exatamente. Sim. Mas também havia os Redskins em resposta. Já. Yeah. Sim, havia os outros, havia mais tipos, havia vários tipos. E o Sharp? Eu não sou de Lisboa, portanto só tinha contacto com estes dois. E é Sharp, porque havia aquela associação, Skinheads Against Racial Prejudice. Sim, existe. Prejudice. Existe. Sim. A Itália é muito forte. Eu tenho histórias, mais experiências, mas não vou falar sobre as mais experiências que eu tive. Claro que eu estava lá do lado bom da força. Falávamos disso. Estava do lado bom da força, mas pronto, olha, havia também o SK8, não é? O skate. Sim. E tu, Pedro Santo, qual é que era a tua tribo? Na, em Leiria só havia as tribos que havia era metálicos ou satânicos, que era a mesma coisa. Mas os metálicos eram transversais, havia metálicos em todas, era fixe por isso. Pronto, mas eram pá, e havia... Pensava que ias dizer no meu tempo, tu pá, ou ouvias música ou não ouvias e pronto, era isso. No meu tempo ouvias tangos, ouvias fado. Não, mas o resto da canalha estava associado a nada. Eu lembro quando era garoto que estava, sei lá, tecnotrónico. Pá, e... A sério? Sim, mas tinha. Pá, mas era. Sim, isso é espetacular. Não é assim tão espetacular, não. Não, é. Apesar de ser azeiteiro, é música eletrónica, fixe. E o MC Hammer também. Sim, também, mas isso já é bom. Já é? Já deu a volta? Mas só ouvias uma música. Ou nunca precisou dar. MC Hammer nunca foi mal. Uma música de cada uma. Mas é verdade, mas era o que se fazia. Rádio Cidade. Era muito difícil ter acesso aos produtos. Sim. E conhecer outros produtos para além daqueles, mesmo que gostasse de uma banda, pá, eu fui que sei lá, gostei de grandes, pá, aí deve ter sido a coisa mais. Sim, a coisa mais homogénea que eu gostei na altura em que era garoto. Mas lembro-me de ver, antes disso, mesmo garoto pequenito, com 10 ou 11 anos, com um Walkman, a primeira vez que tive um Walkman, era para ouvir músicas avulso, Pump Up the Jam e... Gravavas de rádio. Gravava de rádio, sim. Sim, sim. Pá, porque o resto que havia era as cassetes dos meus pais. Eu ficava lixado quando havia alguém a falar no início da música e estava a gravar na cassete. O meu irmão gravava da MTV, tipo, para cassete, de vídeo e depois para cassete. E eu não sabia como é que ele fazia aquilo. E então tinha de esperar que ele fizesse. Tipo, que ele estava lá para gravar. Mas músicas que eu comprei foi em cassete ainda e foi o Greatest Hits do Queen. Ok. Que era uma edição dourada em duas cassetes. E eram cassetes. Foi para em 89. Mas depois o resto era coisas avulsas que eu... Acho que não cheguei a comprar vinil. Já, também. A primeira música que comprei foi CD. E foi cassete. E tu, David, a que tribo é que pertencias? Metaleiro, no secundário. Slipknot, Mudvayne, System of a Down. As melhores bandas. New Metal é o melhor metal. E vê, isto não era bem New Metal. Todos estas que eu disse aqui, estas não são bem New Metal. Eu adoro quando alguém diz que tipo essas coisas, eu mando tipo claro, New Metal, eu vi Limp Bizkit, só para ofender. E, pá, e uma banda, Korn, uma banda de um que era do gajo dos irmão, do irmão do Jonathan Davis dos Korn, que era a Dema, que eram muito maus, que na altura gostava. Sim, gostava algumas coisas. Parece um conhecer do New Metal. Chegavas a Stained? Não, o Stand era bem mainstream. Isso tinha um baladas. Mas ouvi aquela música. Claro? Não, mas é porque antes disso. Não conheci antes daquele mais baladeiro. Mas dessas bandas todas eu não conheci. Até se tornarem. Pronto. Até tocarem no Pavilhão Atlântico. Eu recentemente fiz um exercício que é bom, que é estar a ouvir estas bandas todas outra vez. Eu não tenho um top definitivo. Em primeiro está Slipknot. Continua igual. Não ficou mal. Em último. Que não era já do meu tempo, mas eu ouvia na altura, está Nirvana. Nirvana parece muito mal gravado hoje, é a minha opinião. Eu acho okay? que envelheceu muito bem. Isso aqui bem. É polémico, eu acho que envelheceu muito acho, aquilo. Acho que envelheceu muito. Eu já envelheceu não apanhei Nirvana, também já não é da minha altura. Já... Eu nunca gostei de Nirvana, como não é da minha altura. O resto do não, grande. Limp Bizkit, as que eram boas, continuam boas. Acreditem, continuam maravilhosas. Isto é ofensivo, isto é ofensivo a todos os níveis. Agora vocês é que sabem o que é que quer dizer bom, não é? Vais dizer que Nirvana não envelheceu bem, que Limp Bizkit... Oh, desculpa lá, o que é que é? Não é para ser sincero, queres comer? Obrigado, Pedro Paulo. Eu prefiro ter uma opinião. É para gostar das bandas. Eu só quero chocar. Nirvana é a melhor banda que já aconteceu, que mudou a música. Prefiro ouvir uma opinião dessas do que tipo um painel de... Mas eu estive a ouvir e quero ser sincero, quero ouvir aquilo e estar... Os Linkin Park, o que é que achas? Linkin Park não cheguei a ouvir. Eu a única vez que fiz uma intervenção sobre o meu irmão mais novo, tem menos de 6 anos que eu, foi para proibir de ouvir Linkin Park. E apresentei-lhe a música do Frank Zappa. E arrependi-me porque passaram 2 anos e ele só ouvia Frank Zappa. Então acho que é preciso ter cuidado com os irmãos mais novos. Eu descobri os Linkin Park no... Olha, foi no programa do Conan, dava tipo um canal qualquer, cabo, que dava também isso. Não, MSNBC. Isso. E fui procurar o Napster, na altura, e procurei Linkin Park. Legal. E encontrei. E eu lembro de estar na escola a dizer assim aos meus colegas, olha, isto é bué fixe, tens que ouvir, vocês, tipo, daqui um tempo a gente vai ouvir isto. Sim. E eles disseram que daqui não, era uma porcaria. E na verdade é que toda a gente ficou a ouvir aquilo. E eu não ganhei, pá, nenhum estatuto por ser o gajo que ficou a ser nascido, não é? Fiquei só o gajo que... Mas nessa altura chato. Havia esse estatuto. Mas não... Havia esse estatuto. Não sei, que agora as coisas que tu descobres têm tipo 30 anos. Olha, e Rage Against the Machine envelheceu bem. Acho que sim, sim. Mas nunca foi a minha cena, por acaso. Sempre. Uma cena que não foi a minha cena e que eu agora gosto. Jack Watchman. Já. Gente solta Tom Morello. Já. É as baladas dele, não, não ouvi, não ouvi, por acaso. Não é a banda que envelheceu melhor foi os Deftones, continua a ser bem bom. Eu nunca gostei de nada disso. Pá, também não, mas agora ouvi e gostei. Que porcaria de bandas que vocês ouviam e ouvem, meu Deus. Pé, fazer é a geracional. Vão fazer aflição. Pedro Paulo, sobretudo, estava a fazer aflição. Caralho. Como é que vai falar com ele? Não, estava a fazer aflição, não sei porquê. Tá. Bandas inacreditáveis, meu Deus do céu. O Pedro Paulo, tipo, estava no caminho... Deftones, para... Não me lembrava dos Deftones, já. O Pedro Paulo estava no caminho para daqui a, tipo, 2 anos, talvez tu começasses a ponderar... Não, porque eu estava a imaginar. Estavas a começar a ponderar. O Pedro Paulo, daqui a 2 anos, vai ser mais ou menos meu amigo, vou convidá-lo para ir lá à casa, etc. Não sei o quê. Não, vemos, não vemos, falamos. Vemos como é que corre. E agora acabou. Não falamos de música. Acabou, tipo... Já me deu bem. É tipo aqueles amigos que não podes falar de política e essas coisas. Ah, não, não, pera, ele acabou de dizer um dos grandes critérios dele, que é já me deu boleias. Portanto, já pronto, deu boleias. Já podes ser amigo dele. Também. Já podes ser amigo dele. Tens um bom crédito ainda. Tens um bom crédito. Só para mim. A sério? É um critério. Ele gravou um mixtape? Não. Ah, eu não gravei. Isso. Ah, okay. Não é. Às vezes. Por acaso, quando é que voltas tu? Nunca mais vai fazer mixtapes? mixtape. Eu faço mixtapes, quando não tenho convidado, faço um. Ok, mas tipo, fazeres uma que. Sim, eu basicamente quero ir com um cal, que deixe de falar no episódio. Não é isso. É só se alguém quiser reouvir algumas coisas, tu fazes tipo. Algumas das coisas que tu tinhas antes. Eu acho que isso já não interfere nos episódios. Eu estava a tentar. Interfere? Não, pá, eu acho que não vou fazer isso, mas acho que vou meter as outras que eu tinha feito antes. Era isso que eu estava a dizer. Eu acho que se tu voltares a ter essas coisas, não interfere. O teu podcast está a fazer o aniversário e o meu está quase também a fazer o aniversário. Porque foi um bocado por causa do teu podcast ter começado, começou o meu também, não é? Tu fizeste a força. E eu estou a pensar a fazer tipo um artigo, contar tipo a história, estás a ver? A contar a história no Medium. Depende se acabar ou não, e estou a pensar por lá as mixtapes antigas. Ok. Elas no draft estão lá, estás a ver? Sim. Portanto, é só eu publicar e vão ficar lá. Só que não escrevi, ainda não escrevi assim tanto da história. Sim, mas eu acho que não interfere no, nas pessoas ouvirem as coisas. Não interfere nada. Os outros têm narrativa. Sim, os outros têm. É para recordar. Santo, tu que odeias tudo, quem ficaste a odiar mais aqui nesta. Não odeio ninguém. Não odeio. Em termos de gosto musical, está ela por ela, Pedro Paulo. Obrigado. Não, mas ele estava a fazer lembrar de bandas que eu achava. Imagina, ele falou-me Slipknot e eu. Ah, pois eram aqueles gajos mascarados. Depois falou-me Deftones e eu pensava. Para mim, isso era tudo a mesma banda, uma amálgama de bandas e eram todos os mesmos gajos. Mudvayne também. Mudvayne e Slipknot é que são iguais e havia outros que eram os Mushroom Head, que também era quase igual. Isso não existe. Acabaste de inventar. Não inventei. Ninguém sabe o que é Mushroom Head, mas não. Mushroom Head, existe uma banda chamada. O David está a tentar enganar-nos. Mas que também se pintavam e mascaravam-se, tipo, ficavam a meio caminho entre os Mudvayne e o. Estás a pensar em Insane Clown Posse? Os químicos estavam na moda na altura. Estás a pensar em Insane Clown Posse? Estes gajos ficavam tipo a meio caminho entre os Slipknot e os Mudvayne. Head Planet Earth. American Head Charge. Era Planet Earth. O P era Planet Earth. Havia uma banda também que era American Head Charge, que era produzida pelo gajo. Por um dos Slipknot. Esses gajos todos. Os borrachos do Slipknot, a máscara do palhaço, é o produtor do primeiro álbum desses gajos, dos American Head Charge. Não, é que eu pela primeira vez na minha vida consigo estar a falar e sentir vergonha. Mas havia um primeiro. Sim, sim. O primeiro é que é bom, foi mesmo recente. Tipo 5, 10 anos. Mas também ele não tem feito. Eu fui há uma igreja do New Metal em Portugal, que é o Rockline Tribe, não é? Estamos em que ano? Estamos em que ano, afinal? Estamos em 2001, nós? Eu enganei-me. Sabes lá, parece que estás em 2001, porque mas existe mesmo isso. Sabes o que é que eles querem do Portland e dos 90s? Rockline era uma discoteca de rock que havia em Lisboa. E era onde se passava muito fazem festas a recordar esses tempos. Mas okay, Mushroom Head existe mesmo, é tudo pegado. Pronto. Sim, mas pá, havendo mercado, imagina, há 500 pessoas em Portugal a gostar disso e vão todas a essa festa. Sim. Agora fazer um debate na FNAC sobre no metal em 2016 já me parece puxado. Deixa-me ir falar a vida. E chamarem-me a mim para isto, não percebo? O que é que eu estou a fazer num debate sobre no metal? Eu fui lá e aquilo continua a dar as músicas, tipo, tu gostavas na altura, Cold Chamber. Lá e é tipo, está sempre igual, estás a ver? Cold Chamber, tudo. A minha memória dessas coisas era as bandas que eu vinha ver ao Paradise, porque o Paradise na altura tinha uma quantidade de concertos. Eu nunca fui, de metal e new metal. Pois é. Eu só fui ao concerto Limp Bizkit. Foi o único que eu fui e lembro-me que eu era bem radical e saltei as escadas da escola. Para mostrar que conseguia, saltei as escadas da escola e caí na última, entorci o pé. E não disse aos meus pais que tinha torcido o pé, depois tive congência e moletas, não sei o quê, mas não disse aos meus pais, só para poder ir ao concerto, estava com medo de não ir ao concerto. Isso foi o concerto que Pavilhão Atlântico? Foi o primeiro. Pois, eu vim em Lisboa ver um de Deftones. Não, vim em Lisboa ver um de Incubus no Coliseu, ainda. O Deftones no Coliseu, acho que teve que ter vindo. Mas eu vou-te explicar porque é que eu me estou a lembrar disto tudo. Ontem, estava no. Eu ando no boxe numa associação cultural criativa com o Rui Teixeira. O Rui é um bocado, esse nosso amigo em comum, é um bocado dinamizador daquilo. Então tem um grupo Facebook que ele anda sempre ativo e criou uma playlist de Spotify para o pessoal ouvir as suas músicas favoritas no boxe. E não há nada mais definidor do ser humano do que a música que escolhe para ouvir enquanto pratica boxe, porque tens tipo desde reggae moderno, aquele, pronto, reggae mau, moderno, dub. Não, dub é bom, estou a falar de reggae, tipo aquelas coisas tipo cantores portugueses a cantar com sotaque. Os alemães jamaicano, a cantar, por exemplo. Os alemães a cantarem música. E Patrícia. Exatamente. Tens desde isso a Slipknot. O Matichão, sim. Qual é que é o José Malhoa. Imagina, tens aquele bater naquele saco grande, não é? Tens aquele dar muito morrido, tens aquele pequenino. Sim, sim, tens essas coisas. Mas tens um ringue e tens. Varias conforme. Não, faz. A maior parte do tempo é tipo a ginástica, normal. Mas... Isso é daqueles que um tema, placa a dizer. Não se pode cantar a Eye of the Tiger, não é? Diz-lhe pode cantar a Eye of the Tiger. Sim. Aliás, um dos gajos, o nickname dele é Balboa. Mas mesmo. O Luís prefere o Living in America. Não, pá, eu pus lá malhas do James Brown, meti uma do. E o Bill Conti, aquela do. Isto tem uma letra? Tem. É. Pá, pus aquela malha do Marcos Valda. Pois é, sim. Tem que bater. Sim, exatamente. Tem que isso lá. Estrelar. Estrelar, exatamente. Pus uma de Gerson King Combo, que são os mandamentos Black. Que acho que é fixe. Não, mas puseram alguém pôs tipo uma de Vaines? Puseram. Houve um gajo que pôs para aí. Pôs para aí uma música de Slipknot, uma de Korn, uma de Uba Stank. Outra de... The Reason, o Bustang. Pá, e aquilo estava em shuffle, só que estavam sempre a dar as músicas dele, porque imagina, enquanto cada um de nós pôs 4 ou 5, ele pôs 40. E ele depois disse, isto é a minha playlist do dia-a-dia. Ou seja, ele ouve new metal, sim, desde o new metal. E sempre. Hã? Sim, mas há um fenómeno, se fosse a ver. Ele tem um buscardo ou não? Tem, por acaso, claro, não tem. Mas repara bem, o Spotify foi inventado muito depois do new metal estar extinto. Sim. E ele deu-se ao trabalho de encontrar aquelas bandas e metê-las no Spotify. Eu sou da capital tipo do New Metal, em Portugal, que é a Pava Cenderia. Tem as bandas de covers de New Metal, que é a de System of a Down. Ah, não sabia que isso existia. Vem todo lado da minha zona. Yeah. O pessoal continua igual. Mas isto havia, nos anos 90 e não sei o que, assim, gostavas de Metallica? Parava, tipo, Metallica era tipo, é a banda. Sim. E esse tipo de claro, está bem, certo. Tipo, antigamente era assim, tipo, gostavas de uma, pá, sim, sim. Resulta, não é? O que é que vais gostar de mais? Era o tempo. Tem músicas paradas, tem músicas a abrir, dá para. Tem baladas, dá para. Na mesma música. Às vezes na mesma música, se forem aquelas compridas, o rock progressivo, por exemplo, dava para tudo. Sim. Acho que podemos. Tens alguma coisa a dizer, Santos? Dizer mal pessoas. Só me lembro desta parte final, portanto, odiei estar aqui. Meteram essas bandas na cabeça agora. E agora, sem querer, vou procurá-los no YouTube. Tens alguma coisa a enervar, vou estar a ouvir. Tens alguma coisa a promover? Não. Ok. Não, acho que não. Tu acabou a série para a qual tu escrevias? Isso, quer dizer... Esta semana? Já acabou há muito tempo, eu não tive nada a ver com esse final. Isso. Ok. Mas eu não escrevi, quer dizer, escrevi esporadicamente. Dois episódios, três, quatro? Poucos. Um bocadinho mais, mas pouco na mesma. Tens de dizer quais são para eu ver? Não sei, nem eu sei. Porque aquilo depois é reescrito, eu não... Ok. Não sei. Nem sei como é que foi o produto final. Ok. Não viste, eram empreitadas. Não sei o que é que está. Estás a tentar envergonhar, garoto? Não. Então, eu só quero saber. Não sei quais foram. Eu eram empatadas, tenho... ficam escritos e depois eles me fazem o que quiserem. Eu não tenho grande a pegar aquilo, na verdade. E tu, David? Quem é que ficaste a odiar aqui? Não fiquei a odiar ninguém, mas... Tivesses que odiar um. Fico o Rodrigo, que é o que eu já conheço há mais tempo. Então, não vou levar tão mal. Vou lançar um livro proximamente chamado Tábua de Salvação, que é contar uma semana que passei a jogar no casino de Lisboa. Passei uma semana inteira a jogar, a experimentar uma tática de jogo que descobri num livro de 1910, um livro português. Fui lá experimentar, ver se aquilo funcionava. Mas a jogar o quê? Roleta. E agora está a és bilionário. A roleta não é nada aleatório. A roleta não parece nada aleatório. Foi roleta. Acho que há um método. Não, mas em Portugal, nas primeiras décadas do século XX, em Portugal havia um grupo de pessoal que se dedicava a... tinha a missão de extinguir o jogo, e então a forma deles extinguirem o jogo era desenvolverem métodos para as pessoas conseguirem ganhar à banca. E eu fui experimentar um desses métodos, que é o mais conhecido, que é o método de Olivais, e depois conto a experiência de uma semana. Método de Olivais, exatamente. Vai sempre jogando o dobro, é essa? É, começa assim, tem essa base. Okay. Mas, começa por aí. E tive lá, parece credível. Estive lá uma semana a jogar e ganhámos algum dinheiro. Consegui ganhar algum dinheiro com um amigo que tivemos a fazer, que aliás pagou o livro. O livro vai ser pago com o lucro das jogadas. E pronto, é isso. Mas é ensaio? É meio ensaio, meio peça jornalística. Ok. E tu, Luís, tens uma nova subsidiária da tua editora? Ah, sim, lançámos esta semana uma editora nova, Forbidden Cuts. E estou a preparar. É um nome mesmo inovador. Vocês nunca tinham lançado coisas chamadas Fórum de Democratas, nem tinham dito programas na rádio chamadas. Exatamente, acho que fazia sentido. Okay. Pá, não queria. Para que inventar um nome novo? Né? E vou lançar um documentário sobre a tour do ano passado, que me ajudaste a escrever. O argumento. E é isso. Tem uma colaboração também que vai sair no final do mês que vem. Não podes dizer? Ainda não. Ah, e lançaste uma colaboração com o Carlão? Sim, fiz uma música para o último EP dele. E tu? Pedro Paulo, obrigado internet, grandes costumes. É, escrever. Se faz o melhor de sempre no canal Q também, pode ser no Lisboa. Sim. É bueda divertido. E pronto, o resto é curtir a vida, não é? Acho que é assim que fecha o episódio, é curtir a vida, vamos curtir a vida. Algum de vocês quer dizer mais alguma coisa? Não, obrigado. Então pronto. Vamos, obrigado por estarem aqui. Lisboa agora a todos. Tenho vindo. Muito palmas a nós próprios. E vocês, vão. Pronto, já estou. Eu tive um ano sem bater palmas, sabias? Tiveste um ano sem bater palmas. Pá, há coisas que eu decido, por exemplo, isto eu não faço isto, coisas muito básicas. Mas foi propositada ou já descobriste que... Não, eu quero... Pá, imagina, achei que as palmas todas estavam muito... Thank you.